Então, começando episódio 2 da nossa campanha, o Reino do Terror. Não sei se é Reino do Terror ou do Horror, mas... Eu anotei como do Terror. É Reino do Terror. Então, é aqui tá Terror. O Reino do Terror. Então, na sessão passada, os nossos heróis foram em direção à cidade de Ravengro para o enterro do professor Petrus Lorimor. E no caminho eles acabam se encontrando, né? Acabam se encontrando a Val Helsing, que ela já estava alguns dias lá na cidade caçando monstros. Val Helsing foi treinada pelo Petrus Lorimor para ser uma caçadora de monstros. O Hans Caneca de Pedra, junto com o seu primo Oktober Caneca de Pedra, foram lá para prestar suas homenagens ao professor Lorimor. A Dora, a Explorer. Dora, a exploradora, exatamente, pior que é. Dora a exploradora. Fala mentido? Não. Fala mentido. Dora a exploradora. A jovem elfa das Shadow Woods, que desceu do norte atrás do seu mestre, Mestre Awa. Atrás do Mestre Awa, foi lá também para a cidade. A Tulissa Confessor. Confessor de. Polícia. De Thorne. Ela também foi lá para a cidade para se encontrar com o professor Lorimor, a mando de seu mestre. E o Taero Moonstone, que era um dos melhores alunos do professor Lorimor, e também foi enviado lá para a cidade de Ravengro. Quando soube que o professor Lorimor morreu, né? E o professor Lorimor era um grande mestre das artes das trevas. E Moonstone, ao conversar com a Val, descobre que a antiga professora de arte das trevas de Val, a antiga professora de arte das trevas da universidade, era a irmã da Val, a famigerada Madeleine. Que ela depois saiu lá da Arte das Trevas, que dizem que ela enlouqueceu, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ela. E a Val diz que está em busca de Madeleine, que quer conversar com ela, um assunto sério. Madeleine. Conversar usando espada. Conversa próxima. Então, nós terminamos na sessão passada, onde? Onde que vocês estão? A gente foi expulso do cemitério porque alguém falou alguma coisa com alguém. A gente já chegou a abrir o negócio. Isso. Já foi lido as. A gente começou a ler o diário. Nossa, já fizemos bastante coisa, hein? Vocês leram o testamento? Praticamente acabou a aventura. Vocês leram o testamento. E no testamento, o professor deu para vocês alguns tomos que devem ser levados para a cidade de Leipzigstadt, que fica no norte, que é a cidade mas é a cidade onde o Taero Moonstone mora. Uhum. É a cidade onde a Val Helsing foi criada e é a cidade onde Hans Caneca de Pedra possui a sua taverna, que eu esqueci o nome, você anotou aí? Que era o Pônei Dourado, uma coisa assim. Pônei Saltitante. Pônei Unicórnio Dourado, não é não? Eu não anotei. O nome da taverna eu não anotei. Não. E é onde esse lugar, hein? Meio gay esse unicórnio, né? Ah, era no Pônei. Ele é meio gay. Você, não é gay, você viu do vídeo do He-Man? Muito bom. Bom demais. Maravilhoso. Eu achei um de 10 horas. Fiquei assistindo ontem o dia inteiro. Tem várias coisas de 10 horas. Tem, né? Tem um monte de coisa. 15, 10 anos do He-Man. Ele cantando essa música. É muito legal. O He-Man cantando essa música. Ai, acerrei. Não sabia que tava em looping, não. É Lumi. 10 horas. Um milhão e 800 mil views. Nossa. Fiquei lá, tipo, olha. Eu não sei como o povo faz vídeos de 10 horas. Um milhão e 800 mil views. Não sei como o povo faz. Não, faz no Play. Vai lá e põe e vai. Não, mas no YouTube tem limite de tamanho. Não, mas tem um negócio. Não, tem não. Tem não. Um esquema especial para os vídeos de 10 horas. Se você upa, se você, no seu canal, se você upa um monte de vídeo, depois de um certo tempo eles viram para você e falam assim, ó, você não tem mais o limite de 15 minutos. Ah, tá. E aí você pode, eu por exemplo, os meus vídeos têm 25, 30, às vezes. Mas você já tá sem limite de tempo? Já há muito tempo já. Então, vocês viram o testamento. Além dos livros, um dos livros, ele possui um escravelho dourado segurando, né, na capa. É, possui um escravelho com um olho, parece um escravelho com um olho no centro, que é o símbolo da Ordem Palatina. A Ordem do Olho Palatino. Tá? E tem uns 3 tomos. O Tyrone Munstone tentou abrir um tomo, aconteceu. Que era o Servindo a Sua Fome, o ator. Serving Your Hunger, servindo a sua fome. E aí, Deus Iriidum quase lá. Deus Iriidum. A graça completa na Deus. Lepstadt, no norte. Mas antes, o professor pediu que vocês ficassem na cidade pelo menos uns 15 dias para ajudar a sua sobrinha, a Kendra Lorimore, a decidir se ela vai para Lepidstadt ou se ela vai ficar na cidade para ela fazer o inventário das coisas, vender a casa. Então ele pediu para vocês, né, que são amigos deles, né? O Hans aceita, né, porque o Hans conhecia mais ele do que o October, né? Até porque ele ganhou um carregamento de cerveja também de herança, e né? ganhou uma coleção enorme. Agora eu quero ver como é que nós vamos. A gente vai ter que ficar 15 dias aqui à toa. Não à toa. Ajudando, não, ajudando. Ajudando a decidir. Tinha o esquema lá da pesquisa que ele estava fazendo também, né? Da montanha. E aí vocês leram. E também tem o mistério da morte do professor Petrus, né? Vocês leram o diário dele. Vocês leram o diário dele. E no diário ele disse que ele estava pesquisando sobre uma seita secreta chamada O Caminho Sussurrante. Um cabal de necromonges, né? E que de alguma forma estava envolvida com. Ele acreditava que estava se envolvida com o necrotirano, que há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, dominou a região. Né? Inclusive o mestre da Dora. Ele, apesar de humano, ele é imortal, porque ele é dos druidas Megamess. Ele participou da cruzada. A cruzada Shining Crusade, a cruzada brilhante, que derrubou o necrotirano, né, há mais de 300 anos atrás. 200 anos atrás. Então ele disse que ele estava investigando a cidade, investigando algumas ruínas que estavam perto da cidade, né? Ele disse, ele também falou que na falsa cripta que está no cemitério, ele escondera lá, ele descobriu e escondera lá alguns equipamentos mágicos muito úteis para a caça de fantasmas, ou em termos de jogo, kit caça com fantasmas. Então ele escondeu lá e ele estava investigando as coisas lá nas ruínas da cidade, e ele acha que o Caminho Sussurrante estava lá nas ruínas fazendo alguma coisa. Diz que ele viu algumas runas desenhadas nas bases das ruínas, e o Caminho Sussurrante estava lá fazendo algo nefasto, como todos os necromantes fazem. Necromante é nefasto, né? E aí, então, depois de ler isso, né, já é bem tarde da noite, Vocês irão dormir na casa do professor Lorimor ou não? Tá, a Kendra. Cabe, gente, a Kendra, ela disse que. Só se agora que ela já conhece a gente, de repente cabe. É, né? De repente agora. De repente. A gente tá mais íntimo, né? Porque de repente a mansão só tinha dois quartos, né? Era um negócio. É. Era a mansão, a mansão só tinha dois quartos, o resto era tudo de livros. De livros e mantimentos. É. E várias coleções. É porque o professor Peterson Moore, ele era um hoarder, entendeu? Ele acumulava coisas em casa, então. Inclusive tinha duas casas, né? Uma outra casa já cheia. Pra onde ele, uma casa que ele dormia, a outra que ele enchia de tralha. É. Né? Legal, ele era um hoarder. Legal. Então lá vocês veem que a casa é cheia de tralha, estatuazinhas, barris, coisas abandonadas, vassouras. Embaixo montanhas de lixo. Montanhas de lixo. Embaixo rato morto. Exatamente. Espadas velhas enferrujadas. Tem assim, barris e mais barris cheios de espadas velhas enferrujadas que ele achava pela rua e levava pra casa. Ele é hoarder. Ela é hoarder. Então, aí a Kendra vira pra vocês e fala assim: olha, eu tinha vergonha, mas se vocês quiserem, vocês podem dormir, mas vocês vão ter que acostumar com o cheiro e dormir em cima das tralhas do meu pai. Tipo assim, as camas são cheias de pilha de coisa em cima. Né? Cheia de pilha de coisa. Milton Hoff, eu vou tentar abrir os outros livros eventualmente. A biblioteca ajuda em alguma coisa? Biblioteca ajuda? A biblioteca dele? Pra eu decifrar os livros e tal. Lá descobrir. Você vai lá, vai pesquisando bastante lá. É, ok, então tá bom, legal. É, beleza. Pesquisador. Tá bom. Beleza. Você vai lá, então. Vai saber. Então, ok. A gente já sabe onde ele vai morar, na biblioteca. Na biblioteca. Bom, pode ser na maior parte da casa, então. Dito então, na biblioteca. Então, o Terry Mustone vai passar a noite inteira varando, procurando a biblioteca e vai acabar dormindo lá em cima dos livros de tanto cansaço. Senhora Tulissa, vou precisar de sua ajuda. Pois não. Pois bem. Se acontecer aquilo de novo, eu preciso que alguém tire o livro de mim. Totalmente. E aí, enquanto isso, o Hans vira pro October e diz: Hans, meu caro, veja quantas garrafas de cerveja. Como nós vamos levar isso de volta para Lippstadt? Se a gente tivesse cavalos. Sim. Eu quero uma carroça. Nós poderíamos arrumar um boi. Ele deixou um dinheiro aí para nós, não deixou? Em off, porque a condição fala assim. Não. O dinheiro será entregue lá em Lippstadt. Talvez se nós pedíssemos aos nossos companheiros que fizessem uma vaquinha para nós comprarmos um carro de boi. Fazer uma vaquinha para comprar uma vaquinha. Por que você não faz levar a crédito? É, acho que a gente vai precisar de uma carroça de todo jeito para carregar esse baú. Então. A gente não vai nem ficar 15 dias aqui? Vai. Por que vocês não vendem cerveja durante 15 dias? É, para trabalhar durante esse tempo e juntar o dinheiro. Oh, boa ideia! Alguém de vocês está precisando de um emprego? Não. Não, já temos uma ocupação. Tá, eu posso ser garçonete. Massa! October, você que é o homem das coisas, o homem que tem as mãos fortes e capazes, você poderia fazer uma daquelas coisas assim para vendedores ambulantes, os balcãozinhos com uma corda assim. Aquelas tabuletas. Aquelas tabuletas que coloca assim, você poderia fazer isso? E aí a Val poderia vender a nossa cerveja pela cidade, como uma vendedora ambulante. Sacanagem. Tá bom. Tirar isso. Vamos lá? Eu tenho que acomodar o... Você consegue? Vocês não vão montar uma taverna? Hã? Vocês não vão montar uma taverna? Não, que uma taverna? Ambulante. Ué. Mas nós podemos vender pelas ruas, passar pelas casas. Ah, nobre Moonstone, você que está aí na biblioteca, vem aqui um momentinho. Sim. Você tem alguns poderes assim do gelo, alguma coisa assim? Não. Então pode voltar. Aqui, isso, vou olhar pro outro, não. Nesse meio tempo, a gente não deveria tentar investigar o que aconteceu com o finado? O que eu estava fazendo até me chamarem aqui. Não, achei que era algo importante. Ah, mas alguém não tem... Então pode continuar a pesquisar. Aí você vai flutuando. Assim. Vai igual um vampiro. Você não vem mexer, mas... Lógico, sai. Ou coisa da sombra, você não tem interesse de ir lá no cemitério, tentar ver o que tinha lá na tal da cripta? Você quer ir lá agora à noite. Mas você está com medo? Não, eu acho que é. Veja esse homem. Ele é daqueles que vivem em cemitério. Ele é cara de que curte o cemitério. À noite dá pra ser mais sorrateiro do que de dia. É o momento mais apropriado pra você. Ah, se você ficar revirando cripta de dia, o povo pode começar a falar. É uma falsa cripta. Eu ainda desconfio que esse Bonstone é um vampiro. Vamos ver se ele sai no sol. A Dora, você não sabe o que é um vampiro, Dora? Não, você não é ingênuo. Eu já vi na história. Ingênuo? Eu já vi em história. Vampiros também. Eu não acredito que vampiros existam. Mas vampiro tem assim, ó. Ele não tem, ó. Não, mas vampiros são figuras. São figuras alegóricas de histórias para crianças. Não é bem assim, não. É assim, sim. Eu sou um homem da cidade, um homem da ciência. Só acredito naquilo que eu vejo. Você é um anão. É o que você falava dos elfos também. Eu sou um anão... Cultivado, exatamente. Muito bem. Um anão educado. Um anão culto. Cultivado? Você nasceu no chão? É por causa disso. Você plantaram, assim? Ele é quase uma flor. Oh. Que dificuldade! Eu não consigo conversar com os anões. Que dificuldade de conversar com pessoas assim que não têm uma certa educação. Moonstone, depois temos que conversar mais, Moonstone. Eu estou rodeado de idiotice e burrice. Preciso de cultura, Moonstone. Estou sentindo falta de Lepidstat. Sim, podemos falar sobre as artes mágicas, meu único assunto de interesse. Não, isso me dá calafrios. Você não gostaria de falar de outras coisas como arquitetura? Arquitetura, não. Dora, para de ficar me imitando. Talvez. E vai. Eu acho engraçadinho. Já ganhou um companheiro. Companheiro. Já tem família. Mas irmão, você consegue fazer uma o meu consigo, uma tabuleta consigo, para ter? Eu não sei, primo. Mudar os conceitos de natureza também. Se bem que eu estou pensando aqui, eu não sei se uma pessoa tão amarga e vestida de caveiras e negro seria muito bom para vender nossa cerveja. Ah, combina com o jeito dessa cidadezinha aqui, ó. Bom argumento, essa cidade é bem sinistra. Tulissa, vamos? Sim. Ok. Então vocês vão passar a noite lá estudando, entendeu? Aí tentar ver qual é dos outros dois livros lá, pelo menos. Beleza? Aí durante grande parte da noite você montou lá. Só rola aí a sua destreza. Mas tem alguma coisa aí de... Não, toda a sessão vocês ganham um ponto de perícia. Põe agora. Então, tá. Craft. É carpintaria. Carpintaria. Ah, toda a sessão a gente ganha uma? Ganha uma. E aí, se passou a sessão e vocês quiseram ter uma perícia, não tiveram, aí tá a hora. Essas perícias assim mais específicas, isso, né? Hã? O que você pode ter? O que você acha? Eu já tenho dois ofícios. Fazer dado? Fazer um negócio pro. São mestre carpinteiro e mestre cervejeiro. Então, ferreiro. Então você é ferreira. Ferreira 1. Ou seja, você sabe cuidar das suas armas, ajeitar. Dar manutenção, afiar. Dar manutenção, afiar. E até montar, fazer uns dardos. Assim. Ela tem uma crossbow daquela. Beleza? Aí se você quiser mais um. Pensando. Então guarda aí, depois tem que depois. Quando achar mais útil. É. Se quiser, pode aumentar mais um religião, pode botar história. Aumentei. Ou então artes da cura. Né? Pode botar venenos, por exemplo, que aí é específico para veneno. Uau. Saber curar veneno. Eu pensei que já que eu vou ficar estudando com o outro ali, bota, sei lá, história ou então conhecimento geral. conhecimentos gerais, igual nas provas. Você sabe, tipo. Atualidades. Atualidades, exatamente. Você sabe como é que tá o mensalão e. Quais foram os tipos de investimentos. Eu sei, meio evangélico. Você devia botar oratória. Evangélico. Sou evangélica. Não, evangelizadora. É verdade. Você é tipo pra você, preacher, assim, né? É, mudar, levantar a fé. Levantar o populacho pra seguir a fé em direção à luz. E a Dora? O que você vai botar, Dora? A Dora ainda não sabe, talvez. Cavalgar rola. Eu já tinha pensado jogos de azar. Tem as manhas com os dados. Mas não, ela veio do meio da roça. Melhor é cavalgar. Eu tô quase comprando um game aí pro meu de vantagem, mas vai ser muito tenso. Na verdade, a gente quer colocar algo trissocial, porque ela andou interagindo muito. Mais do que ela já interagiu. Ela nunca foi de interagir muito. Então, 10 pra fazer a tabuleta lá. 10? Ficou bem mais ou menos. Assim. Ficou bem mais ou menos. Deixa que escapa. Vai, vai. Eu peguei de pré-á. Agora você pinta aí, faz aquelas letrinhas, aqueles frufru assim. Oh, claro! Então deixa eu ver como vai ser as minhas coisas. Claro. Aí eu vou botar aqui preço. Artes. Artes. Artes. Belas artes. O meu é um anão. Anão bardo. Quê? Bardo. Ah. Ele é bardo. Não, ele é um anão guerreiro que quer ser bardo, entendeu? Aspira. Ele aspira. Então, artes. Então eu vou usar destreza, né? Por causa da minha mão. Né? Destreza e artes. Deu 4 mais 4. Ixi, ficou feio demais. 4 mais 4 é 8. Breja do anão. Não, qual a coisa assim, com a mistura de cores. Do anão. É, ficou não. Ele acha que ia ficar bonito pintar cada letra com uma cor. Não, eu pintei cada letra como, com corpos de anões pelados. Não. Oh, fazendo breja. Bre. Corpos de anão pelado. Breja. E a barba, as partes íntimas estavam sempre todas cobertas pela barba. É, todas, é, a barba inteira cobrindo, é. Fazendo uns negócios assim. Mas a bunda aparecia. O bumbum aparecia. Não, aquela bunda. Que é assim, uma linha reta assim, outra que faz assim. A bunda... Só um risco assim. Então, brilho de anão e aquelas cores mais berrantes, espalhafatosas. Pra contrastar com o preto da roupa. Com o preto, com os couro preto e as caveiras. E a Val vai andar com isso? Vou andar com isso. Ela aí assim, a Val vai andar, aí ela vende uma e toma uma. Ela vende uma e toma uma. No final vai ser ótimo. Pagamento é um pra um. Beleza, beleza. Mas aí a gente dividiu o negócio que você tá carregando, assim, metade são as cervejas do Hans, são todas coloridas, com morango, menta. Camomila. Camomila e uma cerveja com girassol no meio, assim, ó, boiando no meio. E do outro lado a outra cerveja, que é a cerveja preta, caracu! Aí tem um desenho do noite. Assim, você bota assim, assim, blush, blush. Parece um óleo, assim, né? Parece um óleo, ali, óleo, né? Ultra cheio de álcool, forte pra caramba, do outro lado, assim, né? E o rótulo é simples, é só a caneca de pedra, assim, e com o nome embaixo. Essa é a receita nova, eu fiz ela com manteiga de cubo gelatinoso. Manteiga de cubo. Manteiga de cubo. Achei que você. Aí o Hans. Oh, de cubo gelatinoso? Você não quis fazer com manteiga de leite de. Leite de Oberhuck? Olha, uma boa. O da leite. Ah, é mamífero, ninguém sabe. Oh. Oh. Ninguém sabe. Quando a gente achar um, a gente pega o leite dele. Né? Beleza, então enquanto tá de noite assim, você foi na cidade? Eu posso falar pra ele quando eu vendi? Beleza. Você saiu no meio da cidade, cidade toda vazia. Mas na praça, sim, ainda tem dois guardas fazendo uma ronda lá da cidade. E aí, de madrugada. Eles viram você, você assim. Eu vou, né, estrear. Você saiu pra vender de madrugada? Não, é de madrugada. Não, é de meia-noite. É a hora que o povo bebe, ué. Não é hora de dia. O povo tá em casa, cidade vazia. Cidade. Não, tem medo da cidade, ué. Tem que ser umas 8 horas. Não, tem medo. A cidade que é pé na cova, gente. É porque ela falou que pegou e saiu pra vender. Então, não, tá, não achou ninguém. Saiu pra vender. Não, tinha esse tinha esses dois guardas, tinha esses dois guardas. Ela sentou na escada do lado de fora da casa. Boa, e boa, os dois guardas passaram, você não vendeu nada pra eles. Chega, a Val voltou meio chapada assim. E aí o Hans olhou e falou assim: uai, você tá faltando uma cerveja minha e uma cerveja do October? Você vendeu essas cervejas? Caiu. Uai. Deve ter caído, não tá muito firme, né? Você que fez. Foi. A bandejinha que tá meio bamba, assim, deve ter caído quando eu tava andando. Quando eu tava andando. October, conserta esse negócio. Nós não podemos perder mais cervejas. Precisamos arrumar dinheiro para o nosso carro de boi. Quero ver se ela tá falando a verdade. Eu com a minha inteligência. Olha, rola sua 2D6 mais inteligência. Você vendeu cerveja. 8! Rola 2D6 mais carisma. Você tem manipulação ou não? Não? Então é 2D6 mais carisma. Se tiver lábio, alguma coisa. Tem sobrevivência. Não, não deu. Ai, descobriu que ela tava mentindo. Nossa, o cara que é. Assim, o arroto que ela fez com o chão também ajudou. Por acaso a cerveja não caiu goela abaixo, não, dona? E esse bafinho aí da minha cerveja? Uau! Que coisa horrível! Mas isso é o que dá deixar uma alcoólatra vender cerveja. Tem que pedir pra ela. Mas eu queria a freira. Pra vender cerveja pra gente. Freira? É você. Isso aí mesmo. Porque a freira não bebe nada. Ela não bebe nada, não come nada. Ela só fica rezando. Mas já tá lá trabalhando na biblioteca com o... Bem, vou fazer o seguinte. Como você bebeu uma das minhas cervejas, eu vou amanhã... Você, uma das cervejas você vai vender... Você vai ter que vender duas. Tá. Ao invés de vender uma, você vai vender duas. Mas eu só quero deixar claro que é difícil ficar nessa cidade sem encher a cara. Que mais diferente. Só quero deixar claro. Tudo bem, seu pagamento pode ser em mercadoria. É, nós podemos pagar em cerveja. Então a gente paga você em cerveja. Tá, tudo bem. Então considere essas duas que você bebeu como um adiantamento. Aí, cada três cervejas que você vender, você tem direito a uma. Ok. E a Dora foi dormir ou foi fazer alguma asneira? A Dora foi dormir. Ela procurou um canto que tinha uma montanha de livros. Aí fez nascer um pouquinho de grama assim pra ficar conseguindo dormir bem forrado, bem quentinho. Ó! Oh. Aí nasceu as gramas em cima dos livros. Eu não sei o que livro que é. Aí usa almanac. Almanac do Mago Pobre. Folhinha Mariana. Podia fazer umas graninhas assim, umas margaridas pra ficar. E aí dormiu lá. Dormi. Então, vamos ver. Alguma coisa aconteceu com algum de vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Hans. 6 com o Hans. 5. Val. Estava lá dormindo, assim, chapada, assim, um monte de lixo que vocês resolveram dormir lá, estão dormindo em cima de lixo. Um monte de lixo que você está sentando, mexendo, assim e tal. Mexendo. De repente, você abre os olhos. E você. Deixa eu ver. Ninho de Dairy Hand lá. Ninho de Dairy Hand. Ah, tá aqui. Você abre os olhos, acorda assim, e aí você olha para as janelas. Você olha para a janela do quarto, ainda está de noite. Mas você acha uma coisa, você vê uma coisa estranha na janela. Um vulto? Não. Grades. Não tinha? Não tinha, como se fosse a grades de uma prisão. Uma janela de prisão. E aí, quando você olha para o lado, a parede da janela, antes que tinha era toda de madeira, agora é toda de pedra. Nossa. E uma pedra toda escura, tá toda podre, cheia de musgo. Antes tinha papel de parede e tal. Antes agora tinha parede de pedra. É, tinha um papel de parede assim, já meio desgastado pelo tempo. E agora é uma parede de pedra. De repente, sente uma coisa gelada pingar no seu rosto. Quando você olha assim, você vê que é água, não água. Aí você olha para cima, você vê que o teto de onde você está é todo de pedra e o teto está todo mofado e é bem úmido e gotas de água vão caindo no teto. Quando você olha para você, olha pro seu corpo assim, você vê que você está vestida de uns farrapos assim, meio alaranjados, meio marrons. E quando você tenta levantar. Por isso instante achei que o corpo ia ser em forma de cone, tinha tentado. Aí quando você tenta levantar, você vê que numa das seus pés, que estão sem, estão descalços, está uma algema. Uma algema. E uma corrente que vai até o chão, no centro desse quarto. E o quarto está todo vazio. E você está no chão. Um grilhão. É um grilhão, exatamente. Um grilhão. Ah, não. Em vez de ser a cama, é um monte de palha apodrecida e mofada. Você vê do seu lado um prato de comida deixada, assim, comida semi-devorada, uma gosma meio cinzenta, de onde você pode ver uns ossos saindo, assim, e onde você vê seis baratas fazendo uma grande refeição. Ok. Banquete. Barata não é aquelas baratinhas, não. É aquela barata Dari grande. Barata. Entendeu? Barata amazônica. Barata amazônica. E a luz da lua lá fora reflete na casca das baratas aí, enquanto elas comem. Que lindo. Eu preciso falar que eu vi um vídeo essa semana. E não. Psicologia não pode ser de falar. Não vi isso. Uma vespa que bota os ovos dentro da barata. Ah, não! Léo, não precisava saber essa informação. Não, eu precisava mesmo. Ela tem um veneno que transforma a barata em zumbi, cara. É mesmo? Ela não morre nunca? Ela morre. Não, ela fica lá assim, viva assim. Aí a vespa leva o barata até a toca. Aí bota o ovo dentro da barata. Pro ovo, aí é um esquema alien, sacou? O ovo nasce. E vai comendo com o ovo. Começa a comer a barata. Todo o processo de ovo, até sair o bicho, sai um bicho novo de dentro da barata. E a barata já não foi pro saco no tempo. E a barata morre só quando o bicho começa a comer. Passa a comer. Nossa, não, a natureza é tão linda. É lindo. Eu achei incrível, cara. A natureza não é. Tá achando que barata é mônico? Tá achando que barata era o topo? Não é, velho. A vespa é pior. A vespa tem só uma barata. E ela. Não, velho, no ela topo. Fica no cérebro da barata. Todo mundo sabe que é o Honey Badger. No topo é o Honey Badger. Todo mundo sabe que é o Honey Badger. No cérebro da barata. Toxina neurológica. É. No topo é o Honey Badger. Vai no cérebro do negócio. Inclusive o cara que fez o Honey Badger. Quem come essa vespa? O Honey Badger. Come, ele deve comer com a barata junto. Com a barata. Ele tinha uma sobremesa. Velho, eu vi uma foto, tem uma foto do Honey Badger assustando o leão. Ah, não, tá? Não, o leão assim, andando pra trás e o Honey Badger. Assim. Foto. Assim. A foto é o que é o Honey Badger quando tá coado, ele pula em todo mundo, até ser humano. Ele pula em todo mundo e solta um fedor rendo assim. Cara, é melhor você não ser um homem. O elefante foge, todo mundo foge. Solta fedor, hein? Solta fedor. Várias armas. O sistema de defesa dele é impressionante, assim. E tem uma coisa que a pele dele é super solta do músculo. É mole, não, assim. É de Milton, que é o Honey Badger. Eu quero criar um em vou casa. Arrumar um Honey Badger. Honey Badger. Copei no Honey Badger. Look at the badass. Não, e a pele dele é toda solta, então não chega. É um tipo de armadura especial. Não chega nos órgãos dele. É difícil chegar. Nem flecha, nem machete, nem nada. Isso é metralhador. É só com pedra na cabeça. Só com pedra na cabeça você mata. Você tem que. Tem que ser da cabeça, tem senão. Você atiraria de tanque. Certo. Isso eu vi. Tem que ser como matar o Red Badger. Não dá. Então é como matar o Red Badger. Não dá. Nossa, corra. A humanidade vai morrer e a próxima raça aqui é de Honey Badgers. Só não dominou o mundo porque não fala. Senão... Ele não domina o fogo, né? Mas ele domina. E é inteligente. Ele usa coisas assim pra subir nos lugares, vem empurrando. Inclusive já teve na lua. Yes. Então, sim, joia. De volta para o pesadelo. Yes. Você tá olhando aqui no é chão. Esse negócio? Porque toda hora tem um livro que não pode ler. Exatamente. Tipo isso. The Carrion Crown. Ah, mas e aí, quando vocês me terminaram a Carrion Crown, eu faço uma aventura bem Dragonlance. Ah, não, vamos salvar o reino. Blá, blá, tipo, blá. Poxa, não, né, mas vai ser de elfos e bardos e tal. Cantando uma música. Tudo acontece à luz do dia. Já ia ser uma mudança. Agora você só dorme e vive aventura durante o dia. Tipo assim. Então deixa eu escrever lá a cela da Val. Isso. Olá. Aí você tá vendo essa cela. E. Se você levantar, você consegue chegar tanto na. Na janela, que é de barras da prisão, ou quando você pode chegar nos portões também. Você olha para trás, você vê, ao invés da parede, tem uma porta de ferro, assim. Aberta ou maciça? Ela é toda maciça. Ela tem uma ventoinha, assim, onde dá para ver o que tem do lado de lá. Tá, vamos ver o que tem lá fora. Da janela? É, da janela. Da janela primeiro? Eu alcanço a janela. Alcança. Você alcança, assim, sua perna fica meio para fora, assim, mas você consegue ver pela janela. Na janela, você vê a cidade de Ravengo lá longe. Ué. Você começa a escutar um barulho, assim, de passos vindo pelo corredor. Aí eu tento ver se minha bênção está no lugar, meus negócios. Não, você só tá com um saco. Nossa. O saco de linhaça em cima do corpo, assim, mais nada. Tá. Aí você escuta o barulho de uma lâmina sendo arrastada, assim, no chão. De repente você começa a escutar o som de umas meninas. Ah, eu não trouxe. Eu não trouxe o Adenas. Eu trouxe. O somzinho. Não, acho que eu deixei. Você começa a escutar o som de umas crianças cantando. E as crianças estão cantando isso. Vou falar em inglês porque. Vou falar em inglês porque eu fiz a tradução, mas eu esqueci em casa. Então eles estão cantando a musiquinha. A musiquinha é assim. É parecido, é assim. Put her body on the bed, take a knife and lop her head. Watch the blood come out. American Horror. Is the steer so nice and white? Drops of red so sparkly bright. Splatter spell her name just right. With a hammer kill his wife. Now he wants to claim your life. Trixie father, there were lie. Listen closer or you die. Aí na hora que fala die assim, a porta abre. Pá! Você vê um vulto, aí você acorda. Não reconheço o vulto, nem nada, não vejo nada do vulto. Hã? A única coisa que você vê do vulto. A única coisa que você vê do vulto. É. A única coisa que você vê do vulto é um martelo, assim. Um martelo meio fantasmagórico, flutuando lá do vulto. Tá. E aí, pum, aí você acorda. Você acorda assim tão desorientada que você cai de cima do monte de tralha que você tava deitado, assim, ó, vai escorregando, vai rolando aí a tralha toda do professor Lobinol cai em cima de você. Tem camisa velha, cueca, um monte de roupa. Resto de comida pra todo lado. Resto de comida pra todo lado. Dois gatos secos mortos, assim, que morreram lá dentro, entraram lá dentro e morreram. E mais umas quatro caixas de panfletos. De panfletos que ele catava naqueles postes da entrada da cidade. Ele colecionava aqueles panfletos. Como ele estava na cidade há mais de 10 anos, então são 10 anos de panfletos. São em torno de 60 panfletos por semana, você imagina. Tá. Aí cai a panfletaiada toda em cima de vocês. Eu vou sair meio cambaleando, vou correr lá para onde os dois estão. Tá de camisola? Camisola preta tô... com caveiras? É, tem caveiras. Na barra. Caveiras na barra. E uma grandona aqui assim. Né? É. Então, beleza. Lá vai a Val. A Val é pálida, né? Como se fosse uma vampira, né? Lá vai a Val pálida. De camisola. E às noites. Vai ser ótimo. Não, não. Isso já é de manhã. Foi de manhã que você acordou. É, você acordou tipo umas 5h30 da manhã. Tá. Né? Então você vai gritando atrás. Você vai na, no quarto de quem primeiro? Da... Da vamos, confessa? Da, é, da confessa. Então. Confessa, confessa! Acorda! Ih, que acorda, acorda! Tá de manhã, mas é de, tá cedo, né? A confessa é que eu vou estar cedo pra rezar, pra fazer os treinos. Mas dela, eu passei a noite lendo os negócios com. Então vai, vai dormir até meio-dia, né? Vocês conseguiram algumas informações, depois eu falar pra vocês. Que é isso? Que é isso? Ah, tive um pesadelo, mas um pesadelo que. Bem estranho. Não sei. Vocês ficaram pesquisando aí no ano passado? Pode ser interessante. O que eu sonhei? O que você sonhou? Sonhei que eu tava numa prisão, numa cela de pedra, parece que num alto de alguma montanha, porque eu vi a cidade de longe. De longe. Vai pro outro lado. E. Certeza. Yes. Apareceu na porta. Apareceu na porta um vulto, não conseguiu ver o vulto muito bem, mas tinha um martelo do lado. E junto com umas criancinhas cantando, assim. Aí, bem ela, intrigante. Você vai falar a letra das criancinhas, vou falar em português pra vocês verem como é que é. Então assim, ó, coloca o corpo dela na cama, pegue a faca e corte a cabeça dela. Veja o sangue sair da flauta. Alimenta o Estirge. Estirge é um monstro, né? A Val sabe. Estirge é tipo um pernilongo gigante monstro, entendeu? Do tamanho de um carro. Quer dizer, não, eles têm vários tamanhos, né? Uhum. Então esse é o Estirge, é um pernilongo monstro gigante demônio. Gotas de vermelho tão brilhantes, escreve o nome dela da maneira correta. Com um martelo, ele matou sua esposa e agora quer pegar, ele clama sua vida. Um padre manipulador conta uma mentira. Se você ouvir demais, ou não, escute bem ou então você morrerá. Então essa que é a musiquinha. Que lindo. Mas, vocês acharam alguma coisa... desse tipo lá na pesquisa vocês fizeram? Então, não sei, achou? Não, nada sobre isso não. A única coisa que você achou é várias referências em vários livros lá sobre a prisão de Harrowstone. A prisão de Harrowstone, que era uma antiga prisão que existia na cidade de Ravenna. Mas um dos motivos de a gente ficar lá e de ter chamado a menina pra ficar junto, a polícia, é sobre é que era pra tentar tomos. Abrir os tomos. Assim, é porque aí se acontecer esse negócio de não conseguir soltar, ela tava lá pra julgar os deuses lá. Com a presença da Tulissa, os tomos parecem que não emitiram mais esse tipo de energia negativa. E os tomos estão todos escritos em linguagem secreta, né? Em cifras. Mas pesquisando e vendo que alguns dos tomos tinham algumas anotações do professor Lorimar, você descobre o seguinte. Um é o Manual da Ordem Palatina, né? Ele tem uma... está escrito em código, né? Mas você acha que contém... descrições de cerimônias antigas, mágicas e mundanas. Existe uma parte bastante grande em relação a monstros, com alguns desenhos de vários monstros estranhos, cada um mais horripilante que o outro, com alguns escritos do lado em código. E algumas áreas mais matemáticas sobre círculos de proteção. Entendeu? Você tentando estudar, você viu que tem um círculo de proteção, um círculo lá que você começou a entender como funciona, né? Então mais um mês, ou seja, Se você ficar toda hora estudando esse manual, depois de assim, uns 15 dias ou um mês, ou seja, até a próxima sessão, próxima aventura, aí você vai saber usar. É um círculo de proteção contra o mal. Tá? Então, se você quiser, você pode dedicar, porque é bem complexo. Mas caso vocês criem, ele gera uma área de proteção. Quem estiver lá dentro fica protegido, né? Ganha bônus contra o mal. Tem um outro livro chamado Unverified Madness, Na Loucura Verificada. É um livro preto. Unverified Madness? Achei que era Unverified. Unverified Madness. Né? Ah, deixa eu. Porque o X-Men pediu para eu tirar uma foto do nosso grupo. Eu consigo tirar uma foto com todo mundo assim. Mas tem várias fotos do nosso grupo. Todo mundo incluindo o grupo inteiro. A gente já tem o Newton normalmente. É pra provar que ele tá fazendo parte? Não, é porque ele tá fazendo um database bem legal lá. De grupos, né? De grupos de Belo Horizonte. Vamos ver. Legal pra fazer um esquema do tipo assim, quais são os grupos e quem tá precisando de player, quem tá procurando, aí, quem, o que, né? Bota assim, todo mundo bota a cabeça pro centro. E tá, sua cabeça tá na frente de todo mundo. Você tem muita cabeça. Assim, ó. Oi? Tem que mirar tipo o Mario. Mira em mim. Tipo aí, ó. Aí, ele tá virado. Eu tô atrás de você. Aí, isso. Isso aí, ele tem um tempo pra atirar? Tem. Antes de tri. Ó. Okay. Acho que já foi. Vê se rolou. Yes. Só saiu o Mario. Ó, rolou. Deixa eu ver. Doido. Não, mas eu cortei um pouco a Erika. Deixa eu ver como é que fica pra melhorar aqui a posição. Tem que virar um pouquinho mais alto. Tem que levantar. Daqui mais. Dá pra eu ver ela certinho, assim eu posso. Mas ficou bom. Seria melhor você baixar, em vez de ir pra frente, ficar atrás, assim, né? É. Vamos lá, só mais uma. Mas essa já tá boa. Espaião, essa já tá boa, né? só mais uma. Ó. A galera tá escutando em primeira mão a nossa foto. Yes. Ah, não, tem que pôr um pouquinho mais virado pro seu lado, Nilson. Ah. Tem um pouquinho mais virado pro seu lado. Aí sim. Isso, pra cá. Aí também. Acho que já apertou o timer? Acho que vai. Acho que vai. Tem uma bonita mão agora na foto. É isso, uma foto de uma mão. Beleza. Assim tá bom? Não. Acho que vira um pouquinho. Isso. Assim? Assim. Acho que vai. Acho aí. Que vai. Não, a gente também que tá. Mas é porque tava faltando justamente o canto de lá. Mais um pouquinho. Foi não. Não foi não. Não tá piscando. Tem que colocar no. Não. Não, ela pisca. Só bem, mas. Agora vai. Vamos lá. Não, tá, tem que ser um pouquinho mais virado pro seu lado. Assim? Eu acho que ele tá muito. Assim? Aí, assim. Não. Ah, não foi. Você vai pra cá. Agora vai. Você fica pra frente e vê se tá. Rolou. Deixa eu ver. Acho que rolou. Yes! Deixa eu ver. Rolou. Ah, tá vendo? Você foi. Aí, não, ficou ótimo. Yes! Tá vendo? That's so cool! Fez beleza. Ah, não, eu pisquei. Quero. Então vamos lá. O Unverified Madness. Esse tem. É um tratado. Merde. Que também tá. Vai dar uma merda nisso. Também tá em código. Tá? E é um tratado. Pelo seu visto, parece que tem aberrações. Ok? Então, esse é um livro de monstros. Tá? Vários monstros bizarros assim. Falta um. E Serving Your Hunger. Uhum. Esse também, esse não dá pra entender nada. É um código totalmente diferente, é cheio de símbolo bizarro. Esse é medonho. esse, mesmo com a confesso, orando em cima do livro, você não consegue passar três páginas e dá uma dor de cabeça muito grande. Você olha assim, parece que os escritos sobem para cima, sobem para baixo, os desenhos esse e os símbolos lá mexem. Esse é o para cima, pro outro lado. Para cima e só para baixo. É uma outra dimensão. Você vê um escrito embaixo, assim, ó, escrevendo assim: Hour, Mestre Hour, não deixe isso cair nas mãos. Não deixe esse livro cair nas mãos do caminho sussurante. Mestre Aula é o mesmo nome do mestre da Dora Guaraná. Dora Guaraná. Peraí, o negócio está pedindo para o Mestre Aula não deixar cair, né? Isso. E está falando assim: dedicatório. Leve esse livro para a grande árvore para ele ser eliminado e destruído para sempre. Na montanha de Mordor. Isso. Então parece que só a grande árvore da Shadowworld conseguirá destruir esse livro aí. O livro que vocês estão com ele. É o que? Sussurrante? Só me diz que tá era um ignorar. Seguindo a sua fome. Isso. Não, o que, que é a ordem sussurrante? É o que sussurrante? Ah, e tem outra coisa. Na hora que você pegou no livro, ele não deu mais isso, não. Você tem a sensação, Moonstone, que o livro aceitou você. Aceita sussurrante. Que melhor do que ter que fazer. É verdade. Até ele começar a chamar. Qual o nome da árvore? Grande árvore, é isso? Até ele começar a chamar The assim. Big Tree. Daqui a pouco você começa a sonhar com o livro. Qual que é o nome da árvore? Grande árvore. Joshua Tree. Referência ao YouTube. Tá bom. Ok. Ok. Então, aí a Val acorda. Aí ela me contou isso e isso. Eu não sei de nada, assim. Em relação a isso, não. A única coisa que você lembra é que tem a prisão. Você tem a prisão, que Ravengro tem uma prisão. E pelo ângulo de visão que você viu a cidade, parece que ela teve um sonho dessa prisão. Então parece que teve um sonho dessa prisão. Você sabia? Você tem conhecimento dessa prisão? Você já foi lá? Não, né? Não reconheci, não. Não. Existem umas ruínas da cidade que provavelmente era onde essa prisão. Nunca foi pra aquele lado. Parece que é por aquelas ruínas ali, mas eu nunca fui lá, não. Peraí, só um instantinho. Ela foi lá, trocou de roupa e tal, e voltou. Quando você saiu pra trocar de roupa, uma das portas se abriu, aí você viu o Hans Caneca de Pedra com uma toquinha de veludo verde, com algumas folhas assim, desenhadas. É uma touca élfica de dormir. Ele abre assim a porta, assim, olha assim. Você, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tem um barulho aqui? Daqui a pouco eu te conto. Então vou voltar para o meu sonho. Ele pega dois pepinos, põe assim no olho assim, e volta lá para dentro. Aqui sobre o martelo. E lá dentro você escuta um barulho horrendo vindo do quarto do Hans. Uma coisa assim. Que na mesma hora, você que já está meio agitada com o sono, né? Você imagina que pode ser. Exatamente, pode ser. Um lobisomem, no mínimo. Eu corro lá no meu quarto e pego a minha besta. E volto lá já apontando. Só deu tempo de pegar. Quando você vê. Na Babydoll. Agora é Babydoll. Debaixo de uma coleção de peles de animais, assim, acumuladas há mais de 10 anos, você vê que é o October. Na hora que ele vira assim, as trancinhas dele caem pro lado. Aí você vê que é o outono. E aí o Hans tá sentado no lado da cama dele. Você vê o seguinte, que todo o lixo foi varrido do lado do Hans para o lado do October. Né? Foi varrido pro Hans. Porque o Hans, o que ele fez? Ele esperou o October dormir e limpou tudo. Ele jogou tudo em cima do a vassoura montável que ele carrega com ele. Isso. Varrou tudo, aí o lado dele tá limpinho. E o lado dele, aí o Hans senta assim na cama, assim, com dois pepinos, assim. Ah, o quê? Aí cai um. O que foi? Ah, foi só um susto. Eu tô. O que que foi? Pode voltar, Domi, foi só um. Oh. Um susto. Sim. Oh. Oh. Aí, antes você disse o quê? Que aí você vê que ele tá com duas rolhas no ouvido. Rolha, né? Ele. Você tem mais essas rolhas? Oh, já é dia! Val, você tem que vender nossas cervejas? Veja, hoje fez um dia de sol, Val. Ok, Hans, calma aí. Calma aí, Hans, a gente precisa de... Não esquenta com o Hans, ele deve acordar hoje lá para as 4. 4 horas da tarde. Hans. Você que é o Hans. Sim, eu sou o Hans. Então. Eu sou o October. Imagina viva dessa hora. E por favor, não repare da voz que eu falei com você antes, ok? Ok. Eu falei com a voz assim, mas essa voz assim não existe. É só quando acorda. Tava rouco, acabou de acordar. Yeah, sim, sim. E aí, vocês dois acordaram? Como é que foi? A turma já acordou e tal, né? É. Acordaram, e adora. Duma até mais tarde. Acordou, dormiu muito bem. Tem que acordar com as cheia plantinhas. De energia. Tem que acordar com as... Beleza. A Kendra preparou lá um café pra vocês, que é... Bacon and eggs. Ovos, bacon e... Ela falou o seguinte, olha, aqui nós estamos meio sem vinho, aí, então hoje vai ser cerveja. Oh, yes. É, tem a coleção do papai, mas ele deixou algumas cervejas pra mim também. Aí eu trouxe pra vocês, eu não gosto de cerveja. Então eu trouxe aí pra vocês uma cerveja de milho feita aqui perto. Nossa. Aí bota lá aquela cerveja amarela, assim, aquela cor bem amarelada mesmo. Parece um suco de laranja, mas é cerveja. Que delícia! E aí a Kendra vira e fala assim: bem, eu tenho muitas coisas para tratar com a prefeitura da cidade em relação à venda, mas vocês fiquem à vontade na cidade, qualquer coisa, estarei aqui na casa. Eu acho que agora a gente podia de repente aproveitar que tá cedo e tentar ir lá na cripta. Não, pois é, aí no café da manhã eu conversei com vocês, falei da história toda. Eu ia contar pra Achei ele, pra até uma ideia boa pesquisar mais sobre isso aí, antes de Nagra, sei lá. Contar por alto o que são os livros, né? Não tem muito o que entrar em detalhes e perguntar pra Dora. Dora, oi. Por acaso a senhorita sabe onde fica uma tal de grande árvore? Grande árvore? Aí você sabe que... Sim, você sabe. É um lugar super secreto. O mestre Auer leva... lá é o local onde nasce Entes. Uau. É uma árvore gigantesca, assim, mais de 150 metros de altura. E fica dentro de uma caverna enorme, dentro de uma montanha, lá na Shadow Woods. Ele te levou lá, você, uma vez só. Lá é onde nasce Entes. Entendeu? Sim. Mas você sabe onde fica? Não é um negócio super secreto? Mas você conseguiria chegar lá? Você sabe perto de onde você veio? Eu sim. Ah, e vocês quanto tempo de viagem daqui você estimaria? Muito. Não. Não? Ué, mas... 3 meses. Nessa floresta? Nessa floresta, Mas uma viagem daí pra aí é 3-4 semanas. Então, é longe. Porque, principalmente porque o território é muito difícil de caminhar. Não, mas eu acho que vocês não podem ir pra lá. É. Porque é secreta. Entendi. Se a gente conversasse com o seu mestre, como é que chama? Ele não tá desaparecido? Ah, ele tá desaparecido. Quer que ela chore aqui? Ai. Você quer que ela chore aqui? Isso é insensível. Acorda o guerreiro aí, Dora. Isso é insensível. Não, eu não falei isso. Um, dois, três. Bom, parece que um desses livros é bastante valioso se cair nas mãos do... Mas o que tem árvore? Oh, larga esse livro pra lá. Qual que é o nome? Se esse livro é valioso, eles vão ir atrás da gente. Os necromonges. Parece que seria valioso pra eles, porque... O caminho da... E por que o livro sussurrante? Caminho sussurrante. Por que esse livro estava aqui? Ele é um dos que, em teoria, teríamos que entregar para o professor lá na universidade. Tem que entregar para o professor ou tem que entregar para ela? Eu não falei nada de entregar para ela. Essa árvore é essa árvore. Essa pergunta da árvore. Essa árvore mesmo? O que você quer saber da árvore? Essa árvore é pra destruir. Porque ela estava citada em algumas livros. Ele mencionou a. Então, pra destruir. Serving Your Hunger. Ah, um dos três livros é pra destruir. Não, isso é que o que tava lá. Em teoria é pra entregar tudo lá pro cara na universidade. Pro cara lá da universidade. Não pode mesmo. É, mas eu tenho temo andarmos por aí com esse livro. Provavelmente, se ele é tão importante, talvez a gente seja. A gente pode esconder ele. Eu acho melhor pegar esse livro, mandar por um mensageiro pra fora, pra outro lugar. Ele é muito importante pra entregar na mão. Ele parece ser bastante importante. Não é pra mim. Mas ele pode cair. Posso beber? Não. Muito mais facilmente do estrangeiro do que. Mas você não acha que isso pode ser tudo uma paranoia do professor Lorimor? Às vezes esses monstros não existem. Às vezes... você não entende nada de monstro, tá? Você só entende cerveja, então. Pior é lá, hein? É, mais ou menos. Olha, eu superei a minha superstição. Eu não acredito nessas coisas. Eu sei que você foi criada na roça. Eu também fui criado num lugar rude. Mas depois eu vi a luz quando fui pra Lepidstata. Eu li muito, estudei muito e hoje sou uma pessoa que eu não acredito em mais nada. Bom, então por enquanto fica no teu sujeito, né? Vamos ficar com esse negócio. É, vamos ficar. Tudo bem. Então, quem que vai ficar com isso? Eu não fico. Mas eu mato o monstro que vier buscar. Isso, eu fico com ele. Yes. Mas vocês vão. Vocês vão querer destruir o livro ou entregar ele? O que vocês vão querer fazer? Eu até agora eu nem falei que ele pode ser destruído. Ah, só o mestre que falou. É. Ah, só vocês dois saberem porque eu falei. Por enquanto, só os dois. É. Não dá ideia, não, senão eles vão querer fazer side quest. Se quiser. Deixa pra depois, deixa pra depois. Bem, vocês saíram na cidade? E eu só achei de vir lá na cripta agora, né? Também acho. Queria ver se eu tirar, tomar um solzinho assim, é bom pra pele. Por quê? Foi no galo. Sim, vamos. Então assim, tem três toques que vocês podem investigar. Tem que errar o Stone, o Caminho Sussurrante. Quem são esses necromontes? Quem é o Caminho Sussurrante? E são, esses são os dois toques que vocês podem investigar. Rostone é a prisão? Eu acho que ele devia ir na cripta pra tentar ver o que ele deixou lá e depois ir em Rostone. Ok. Vocês saem, a cidade já tá, já tá bem ativa no dia seguinte. É, e tem várias pessoas andando nas ruas, né? Elas olham para vocês com certa desconfiança, estão achando estranho, mas vão prosseguindo os seus afazeres. É uma cidade de agricultores, de fazendeiros, então, e também é uma cidade que exporta bastantes alimentos. Então vários mercadores estão lá reunindo as comidas, os produtos para serem enviados, né? Em uma parte da praça principal, né? Só lembrando aqui do mapinha. E vocês chegam lá na praça da cidade, de onde vocês podem tomar o caminho em direção ao cemitério. A gente tinha que andar pra cacete pra chegar no cemitério. Tinha que andar até. É. Vocês estão bem andando assim quando vocês escutam uma voz atrás de vocês, uma voz forte, feminina. Que é a voz de Jorfa, a Anã Ferreira. Vocês passam perto da ferraria dessas e escutam a voz de Jorfa. Ah, bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Bom dia! Bom dia, October! Eu só fui do rango. Hã? Eu tô tentando empurrar. Bom dia, Hans. É o negócio de baixo. Bom dia, Hans. Aí o Hans. Furiosa. Aí ela vira, chega perto assim. October! October! Nossa! Ela é mó dobrada assim. Ai, eu tava morrendo de medo! October, eu tô morrendo de medo, October! Do que, Joffre? October! Oh! Só você pra me consolar. Aí ela aproveita e dá um abraço. Pega assim. Pega assim. Dos bíceps. Aí ela fica assim um tempo um pouco mais além do confortável. Para todo mundo em silêncio e embora. Silêncio constrangedor. Aí ela... Ele já soltou, já tá com os braços pra trás e ela tá abraçando. Aí ela solta assim. Ah, não! O memorial de Harrowstone. Vocês não sabem o que aconteceu ontem? Eles dessecraram o memorial de Harrowstone. Alguém? O que é dessecrar? Dessecrar é você estragar, fazer algo que não é certo com algo que é sagrado. O que eles fizeram lá? Tem tripas para todos os lados em cima. Sangue pra todos os lados. Alguém já sabe disso? É, e parece que escreveram alguma coisa lá. Começaram a escrever alguma coisa. Então tá cheio de gente lá agora. Sim, tá lá, inclusive o xerife Benjamin Collar. O xerife Benjamin Collar já está lá com seus homens. E, inclusive, eu fiquei preocupado com vocês, principalmente com você, October. Vocês são forasteiros e parece que houve um assassinato ontem nessa noite. Mas a gente tava na casa da mansão. Sim, mas parece que viram uma mulher de caveira, com roupa de caveira, andando de noite pela madrugada. Parece que ela estava meio bêbada. E aí eu imaginei que seria algum de vocês. Tipo assim? Não, sim. Ficou todo mundo em casa ontem, já foi. Pois é. Ocorreu um assassinato ontem, porém ninguém sabe quem morreu ainda, porque o corpo está tão destruído e destroçado, nós não sabemos quem foi. Ah, mas o sítio fala de ninguém ainda na cidade? Nós estamos perguntando para as pessoas se alguém desapareceu na cidade. Não! Depois do Laughing Demon, que é uma taverna que fica na frente de vocês lá, né? Sai o Zokar Ekarid, que é esse moço aqui, ó. Esse moço aqui. O rosto redondo, meio gordinho, bigodão. Ele sai desesperado. Não, não, não. E sai correndo assim, passa por vocês. E você vê que atrás dele vai um guarda. Parece que o guarda falou alguma coisa pra ele. Ele, não, não. Ele passa por de vocês vamos correndo. Vamos lá também, né, já. Cripta depois. É, vem lá agora. Vamos lá agora, Victor. Vocês vão lá e vocês vão junto com o resto da população, os pivetes, ruas, moleque. Porque a cidade não tem nada da roça. É, acontece uma coisa, tá indo todo mundo lá. Oh, o que será que aconteceu? Será que aconteceu? Mas eu acho que a gente tem que ir lá ver o que aconteceu. A Dora já tá meio complicada. Ela já tá. Já foi. Todos os transeuntes estão lá. Todos os transeuntes estão lá. Tá rodeando. A não ser que vocês queiram dividir, assim. Dividir. Quando vocês chegam lá, você vê que os guardas da cidade estão tentando afastar o pessoal. Vocês veem o prefeito da cidade, o Councilman Heartmouth, esse aqui, ó. Esse aqui que tem suíças, um bigodinho meio de besta, e parece que engoliu 10 batatas. Ele tá lá, oh não! Afasta-se! Manda para ver aqui! Manda para ver aqui! E aí, quando vocês chegam lá, vocês veem que o memorial, que tem a estátua, o memorial, só para vocês recordarem como ele é, o memorial, ele é, ó, deu aqui. Ó, ele tem 50 metros de altura, é coberto de lodo e ele dá de frente para o rio. A estátua parece um homem forte, musculoso, vestido em um uniforme, né, e carregando um porrete, um truncheon, um porrete. É, e esse é o Warden Halkram. O Warden é o diretor da prisão, né? Diretor Halkram. E ele tá em cima. E aí você vê que o corpo dele tá todo sujo de sangue, com umas tripas assim, em cima, do lado, um pedaço de estômago espalhado nele. Parece que o corpo foi julgado em cima dele e o corpo se patifou todo no, na estátua. E na base da estátua, em cima da placa enorme, que tinha os 25 nomes, apareceu duas letras, V e E, escritas em sangue. V e E. E aí o povo tá, ah, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? Isso nunca aconteceu nisso aqui. Nunca aconteceu nisso. Oh. Aí o padre Greenborough, lembra do Greenborough? Que tem aquela cara que chupou 10 limões? Ah, tá aqui na frente. Aqui, ó. Greenborough, que é aquele velhinho, sem dente, assim. Uhum. Ele é esse aqui, ó. Esse aqui é o Greenborough. Esse é, ó. Costinha. Costinha, o Costinha careca. Ele fala assim. É! A retaliação tá vindo! A culpa é nossa! Arrependem-se! Todo mundo na igreja hoje pra rezar! Isso é culpa nossa! Aí o Hartmann fala assim: que é isso? Que isso, padre Greenborough? Cala a boca! Que isso? Não é nada disso! Isso aí é ato de um vândalo! Não! Vão embora daqui! É, xerife, por favor, xerife, leve todos para fora daqui! E limpe imediatamente esse lugar! Aí o xerife, né, o Benjamin Cowler, ele falou assim: sim senhor, senhor prefeito, todo mundo vai embora! Todo mundo embora! Nessa hora o prefeito olha, vê vocês assim. E o dono da taverna? Forasteiros! Vocês estavam aqui no enterro de ontem do professor Lorimor e daquela confusão que vocês causaram. Gostaria que vocês fossem a delegacia. Delegacia não, né? É... Deve ser no Town Hall também. É, né? Town Hall, é. Na Town Hall não, é na prisão da cidade. Eles têm uma prisãozinha, né? Gostaria que vocês fossem na prisão da cidade. Preciso fazer pergunta para vocês. Quero saber onde vocês estavam ontem à noite. Nunca essas coisas aconteceram aqui. Se essa foi a pergunta, é fácil. Estávamos todos na mansão do professor Lorimor. Como a... Vocês têm testemunhas disso? Sim. A filha dele pode confirmar. A nossa anfitriã posso... E por que que vocês separaram... Separaram... O... Quartos... Lá na pensão da Soriana e não dormiram lá. Porque não sabíamos que teríamos acomodações na casa do professor. Que foi oferecida depois. Eu fui na. Eu já tenho homens investigando. Se tiver alguma coisa errada com vocês, vocês verão comigo. Estamos à disposição. Onde o senhor estava na noite de ontem? Também é muito suspeito isso. É Dora Copycat. O senhor tem alguém? Quem é essa criança? O senhor tem alguém pra falar? É filha de alguém? O senhor tem Dora. Alguém pra confirmar isso? Dora. Olha, vou deixar passar dessa vez. Mas mais um pio dessa pirralha é pro Chinindró. O que é o Chinindró? Guardas, levam essa pirralha. É só uma criança, senhor prefeito. Só uma criança. Pois é, ontem ela andou fazendo coisas de é uma bruxaria. Criança esquisita. No cemitério. É só isso. Ó, tô de olho no C, ó. Tô de olho no C. É. Criança do mato também. Jeca. Fazer pergunta sobre você. A Jeca, não tem trato social, prefeito. Aí o prefeito não, o delegado. Delegado. Né? O delegado. O xerife da cidade. Aí o xerife fecha a cara assim e anda pros lados, né? Não gosto dele. Depois de alguns minutos, a população, ela cansa daquilo ali, sai, todo mundo tá horrorizado e tal. Gente falando que vai sair da cidade, que não quer mais ficar na cidade. O povo falando, não basta a fome, a peste, os bandidos, agora tem isso e tal. Muito boa. E vocês vão investigar alguma coisa? Sim, sim. Andaram no local. Eu fiquei curioso pelo dono da taverna lá que tava indo correndo por aí. Chegou. Não, é. Aí, quando o povo já tá começando a sair, chega o Zocar, é cair, meu filho! Aí o xerife segura ele, não, calme. Ah, o Previn é Caride, ele ia se casar, agora está morto. Ah, não! Previn. Não! Filho do dono da taverna. Ele ia casar com a tal da Lídia. Oh! Não! Aquela carta que a gente achou ali? Era. Era da Lídia, se não me engano. Era da Lídia? É. Ele ia se casar e agora está morto. Calme, Socar. Irei pegar quem matou seu filho. Isso eu juro, disse o Benjamin Cole, o xerife. Aí o Zokar tá lá chorando desesperadamente, assim, em torno do memorial. Aí o resto do filho dele pra todo lado. Aí, de repente, você escuta um grito de um guarda lá longe, no meio de uma moita. Achei! Achei! Aí tá ele levantando, assim, um pedaço de uma cabeça, assim. Achei! Achei! Aí o Zokar começa a orar. Oh, meu filho! Aí o Benjamin, baixa isso aí, ô! Oh. É, como é que chamava aquele guarda burro lá da outra campanha? Não, Larry. Não, é o... como é que é? Lloyd. Baixa isso aí, Lloyd. Ele, desculpe. Aí ele volta pra baixo, assim. E aí? Vamos dar uma olhada no local, dar uma circulada no local. Beleza. É, todo mundo rola aí sabedoria. Fazer um teste de observação. Vamos ver quem tira mais. Eu tenho um procurar, ajuda? G12. Procurar ajuda. 12. Tirei 12 também. 12? O que tem agora dois valores? Você descobriu o que é? Não, 16. Somou o quê? Sua habilidade base. 16 mais sabedoria. Habilidade relevante. Então aí pra eu jogar procurar é mais de 5, então no final. É isso? Aqui. Tem 3 sabedoria, mas 2 de... Tem. Perícia, sim. Bora, tá olhando. Pra ser de bom. Eu acho mais legal os passarinhos voando de uma forma engraçada. Beleza? 16. 12. 12? Quem tirou 12? Eu. É, eu tirei 11. Tirei 16. Não, 16? É. Nu. Então, beleza. Você andou mais assim pra trás. Você olha no chão, brilha um negócio assim no chão. Assim, que coisa estranha. Você vê que tem uma poça de sangue com assim, com um pedaço de orelha. Do lado do pedaço de orelha tá brilhando um negócio de metálico, no meio do sangue. Você olha lá embaixo assim. Pega. Quando você pega, você vê que é um anzol. Anzol. Um anzol. Você tirou 12? Não. Foi. Você andou assim mais pra trás. Aí eu sei que meio que pisou no negócio assim, crack. Quando você obrou, levantou, você viu que era uma mandíbula. O resto da mandíbula do moleque tá lá quebrada lá no chão. Aí você achou. Achei 11. É, eu também tirei 11. Você tirou 11? Tá. Então é isso que vocês encontraram lá, pesquisando. A gente assou sangue. Memorial. Não, um anzol normal, um anzol comum. É, pesca. um anzol de pesca. Ah. Né, específico. Né? Não, sim. É um anzol de sei lá do que, né? É. Sempre tem nerd de anzol. Aí os nerds de anzol falam assim, tem vários tipos de anzol. Tem anzol de tubarão. Tem anzol de armadura. Armadura de anzóis. É um anzol de pesca. Vou mostrar, pessoal. Um anzol. Interessante. Você se passa pescar. Bem comum. Okay. Pra baixo. O fio vai ali, depois vai a minhoca, vai joga lá na água. Joga no rio, joga na lagoa. Mas por que que tava ali, Dora? Você tem alguma ideia? Não, sei por que serve. Com a sobrevivência aqui, dá pra saber. Às vezes ele tá indo pescar. Como é que ele foi parar lá, o anzol? Ou não? Rola 2d6 mais sabedoria mais sobrevivência. Beleza. Às vezes ele tava indo pescar. Pra ver se tem. Talvez um dos pescadores estivesse aqui. Né? Talvez um dos pescadores estivesse aqui. É mais do que esse negócio de pescar, não tem? É de aqueles que a gente encontrou aqui perto. Ó. Mais 8. 13. Beleza. É o seguinte. Você vê pegadas. E pelas pegadas são apenas uma pessoa. Pegadas de um homem. Principalmente que a Val caça monstro, agora você tá achando, você sempre acha que é monstro, você nunca acha que é um humano normal, é monstro. Esse é monstro? Não, você acha. Você acha que é monstro. Ah. Mas você vê que são pegadas de humano. E quando você tirou? 15? Não, tirei 13. 13. Você vê que é um humano que é grande, mais ou menos 1,80m para 1,90m. E as pegadas sobem pro norte E elas. E você vai seguindo as pegadas? É, em direção às ruínas? É. Não, das ruínas. É, né? Das ruínas ela vai andando assim até que chega no rio. E aí no rio elas desaparecem. No rio tem peixe? Porque é o seguinte, as ruínas estão aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Tem um rio do lado. Tá? É o rio de Ravenna. E aqui as pegadas andam e vão até no rio. Depois desaparecem. Então vou voltar e contar isso pra vocês. Tem as mesmas pegadas vindo pra cá? Só tem um barro de pegadas? É pegada de indo e voltando. Pegada de sangue. Pegadas vindo, você procura, assim você acha pegadas semelhantes a essas pegadas. Vindo, mas não tem sangue. Elas têm marca de sangue quando elas voltam. Estaria vindo no mesmo lugar. O corpo está estilhaçado também. A pegada de vez. O corpo está estilhaçado, o corpo do cara está. Estilhaçado, a pele é tipo se tivesse, tipo né? Tivesse podido, assim, alguma coisa. O que a gente. Ah, beleza. Assim, não é picotado, não é. Não. Tipo, se foi feito rasgado. Se foi feito. No pedaço da carne, se foi cortado, é isso que tá crescendo. Ah, tá. Então, analisa, pega lá os pedaços de carne, dá uma analisada. Tem que ser alguém com algum conhecimento, assim. Por que você tem conhecimento de carne? Tem sobrevivência de carne, de caça, né? Ela é caçadora, né? Seria. Não, inclusive caça tem também. Manda abraço, manda abraço. É, 12, 11. Bem, você olha os ferimentos, lembra muito os ferimentos de um javalis que você viu mortos lá na floresta de Shadowwood, quando você pega uma pedra e joga em cima deles assim, pá, que é o jeito dos cíclopes do cíclopes de Shadowwood de caçar. Eles caçam assim, eles pegam uma pedra enorme e jogam em cima. Isso. Faz um patinho. Parece com isso. Então, você acha que alguém deve ter pegado o jovem e julgado ele com muita violência na estátua e aí o impacto acabou explodindo. E até que altura que tem sangue ou pedaços dele? Ou, assim, foi julgado alto, foi julgado baixo? Foi julgado alto. Foi julgado alto. Foi julgado. Não, porque são 50 metros de altura, então 25 metros. Então foi uma força bem considerável. Mas ele bateu de frente na estátua? Bateu de frente na estátua. Parece que alguém pegou ele pelo pé e jogou assim. Porque a perna tá mais ou menos inteira. E tem peixe no rio, pessoal, eu faço pescaria lá, tem jeito de saber isso? Hã? Tem que perguntar pra alguém, né? Tá bom. Ok. Vocês podem subir pro norte e ir lá na cabana dos pescadores lá em cima. Acho que a gente ir não vai adiantar de nada. Os caras já odeiam a gente de todo jeito. Será que a gente conta pro xerife? Não sei. Eu acho que não, eu acho que a gente vira. A gente pode sugerir ao xerife, né? Perguntar se os pescadores não. Os caras vão nem falar com a gente. Eu acho que a gente pode procurar alguma coisa nos livros. Não acho que isso é. Não acho que isso é humano. Eu acho. Também eu também acho que não é humano. Não tem gente que faz isso, não. Eu não tenho opinião formada. Mas pode ser um ciclope? Pode, sempre pode ser um ciclope. Tem tanta coisa pra fazer. O que nós vamos fazer agora? Eu acho que a gente vem no cemitério. No cemitério? Alright. É bom que eu tô batendo foco. Vocês voltam lá pra cidade e vão subindo para o cemitério. Okay? Vocês querem passar nessas ruínas de uma vez? Não, vou lá. Não adiantaria de nada nem conversar com os caras agora ou ir pra ruínas sem azar. É. Beleza. Vocês estão chegando perto do cemitério, né? Vocês vão subindo. A cidade passa no meio da praça, todo mundo horrorizado. Quando vocês chegam em B. What the hell is B? B. Você está aqui. Ah, B é o seguinte, antes de uma. Aqui, ó, quando vocês vão chegando aqui no norte, aqui, ó, passaram aqui na praça, vocês saíram daqui, que está o memorial, subiram, passaram aqui na praça, chegaram aqui. Ah, quando vocês chegaram aqui, a Jofra pediu informações para você, Oktober, perguntou, nossa, o que está acontecendo lá? Tá, eu conto mais ou menos o que a gente viu, até comento com ela assim, às vezes o. O xerife devia procurar lá junto com aquele pescador que mora lá perto. Às vezes eles escutaram alguma coisa. Nossa, cuidado falar isso. O Gibbs, ele é um dos grandes líderes daqui da cidade. É, os pobres aqui da cidade, tudo escuta o que ele diz. Se você te for acusar ele ou algum dos pescadores de que fez uma coisa errada. Não, não tô acusando ninguém, só tô falando que eles devem ter escutado alguma coisa, porque o corpo explodiu na pedra ali. Ah, sim. Eu também. Sim, mas cuidado com o Gibbs. Não tô acusando ninguém. Achei que você ria sobre o dele, te irritava. Agora virou isso que me irritou. Aí a Jofra vai ser mais. Mas cuidado, viu? Cuidado, viu, October? Não quero perder você agora que eu vi. Aí ela agarra assim. Agarra você na sua mão. Não, pega, assim. Pega no bolso. Pega, eu não quero perder você. Aí você. Ah, então, tem que ir ali. Tem que ir, depois a gente conversa. Aí. O sexo dos animais, meu Deus. Vocês andam mais na frente, vocês veem a Severiana, né? Aquela dona da hospedaria que vocês iam ficar. Ih, desculpa. Ela tá sentada assim, tentando consolar uma jovem que tá chorando. Totalmente. Ela tá chorando muito. Essa é a Lídia. É, essa é a Lídia. Ela tá chorando muito. Aí, quando vocês chegam assim, ela olha. Onde vocês estavam? Vocês sumiram ontem de noite? Eu até procurei o xerife para falar que vocês sumiram e hoje agora acontece um negócio desse. Nós dormimos na casa do professor Lorimon. A Kendra nos convidou. Ah, mas mesmo assim eu vou cobrar a estadia de hoje. Mas a gente pagou. A estadia de ontem. A gente pagou dia seguinte. A gente pagou dia aqui, ué, né? Mas você já pagaram adiantado? Foi. Não, mas aí joga pro dia seguinte. Joga pro dia seguinte. Peraí, mas por que a gente vai dormir? Ou a não se vergonha, ele dá dinheiro. Eu pensei assim. Bebedei ela. Pensei esse cara, não é esse. Bem, Octobre, pelo visto, eu vejo que os anões ainda mantêm a honra. Então cobrarei a de ontem, mas hoje a hospedaria está à disposição de vocês. Não, eu descobri o livro e demora um mês pra isso. A escondaria está à disposição de vocês. Sim, senhora. A não ser que vocês queiram matar outra pessoa essa noite. Como é que é? Nada, nada. São rumores que as pessoas estão falando aqui na cidade. Me explique direitinho que rumores são esses. Não, são rumores. Eu quero saber agora. As lavadeiras aqui da lavanderia aqui do Hefner aqui estão falando isso. Newton, no dia que a gente passou nesse memorial. A Dora tinha achado um lenço de feminino, uhum. Que era junto com a carta da mulher. E ela guardou. E ela vai na mulher, vai aprender o lenço no cabelo dela. Ela fala assim, assim você vai ficar bem melhor. O que é isso? O que é isso? Não, mas o que é isso? Agora tá mais bonita. Esse lenço? Onde você conseguiu esse lenço? Eu baixei. Eu vou me matar! Ela levanta assim e entra pra dentro da hospedaria. Ah, eu não consigo mais viver! Aí a Severina, por favor, me ajude! Ela vai se jogar na janela! Aí ela sai correndo assim, você vê que a mulher tá lá na janela, assim, quase pulando. A Severina tá tentando segurar, mas ela não consegue, porque ela é PDM, pessoal. Não, eu vou lá. Aplausos segura. Se eu for lá encostar nela. É isso mesmo? Eu vou subir lá, segurar ela, falei assim. A senhora devia se acalmar. Não! Usando magia! Poder os da mente! Que você procura, nós estamos aqui! Poder da mente! Então rola aí, 2d6. Só pra acalmar ela, não vou desafiando. Tá. Ah. 2, 6, 20. 12. Deu 12? 12. Tá, só vou rolar pra ver se vai pegar ou não. Ela tem 3 de inteligência e tá desesperada, então ela tem. Ela tem mais 2. Então, 5. Mais 5. 7 mais 5, 12. Ah, em cima. 9 em cima. Mas com dificuldade, porque ela tá muito desesperada, né? Com dificuldade, ela. Ai, mas. A senhora tem pessoas queridas, eu imagino, aqui. Sim. Não tem por que se matar, não é? Sim, eu tenho. Mas agora eu estou tão sozinha. Ela encosta a mão no seu. Estou tão sozinha agora. Ai, Que é uma cidade de mulheres carentes. Eu tô tão sozinho. Claro, claro que nossa, a senhora tem a taverneira pra consolá-la. Com licença. Aí ela olha pro taverneiro e fica olhando assim. Aí quando você tá saindo, você escuta ela perguntando: quem é este? Quem é esse forasteiro? Ele acabou de perder. Não, você fez seringuidum na cabeça dela. Só pra ela acalmar. Mas aí tá bagunçando o psique dela. Mas ela sentiu, se segura ao seu lado. Bagunçou tudo. Uma maneira misteriosa. Assim. Aí ela diz: mas quem que é esse? Quem que é esse? Aí você. Vocês saem lá de dentro depois desse episódio, salvar a mulher lá do suicídio causado pela Helfa. Ok. Aí. Ai. Ajudar. Aí, beleza. Quando vocês chegam perto, tem uma ponte que cruza o rio, né? Uma ponte aqui que cruza o rio. Tem umas meninas brincando aqui, de pular corda. Vocês estão andando assim. Vocês veem que a Val dá uma travada. É, a vira assim. A vira assim, dá uma travada. E as meninas estão cantando. Estão cantando a musiquinha. A música é linda. É, deixa eu pegar aqui. Aquela? Sim. Yes. Yes. Vamos cortar a cabeça. Olha, pula a corda! Não! Não chegue perto! Não chegue perto! Eu quero pular a corda. Tem que pôr moral nesse momento. Tô medicando. Eu fiz sim. Aí tem elas cantando. Dora, vai lá pela corda e pergunta pra elas onde que elas aprenderam essa musiquinha. Put her body on the bed, take a knife. Aí, oh! Jump with us! Pula com a gente! Não, eu falei pra ela, eu falei pra canta você comigo! Put her body on the bed! Eu vou ficar perto, pelo menos. Take a knife and off her hand. Watch the blood come out of the pipe. Feel the sturgeon so nice and ripe. Drops of red, sparkly blight, splatters spell her name just right. With a hammer, kill his father. Now he wants to claim your life. Trixie father tells a lie. Listen closer, you're dying. Todas elas caem no chão assim. Você cai também no chão, cai quando estivesse morto assim. Aí elas levantam. De novo. Não. Dá um xará com essas meninas aí. Ô, quem é você? As meninas estão alucinadas com a Dora. Eu estou alucinado com ele. Quem é você? Eu sou a Dora, e vocês? Eu, meu nome é Su. Eu não consigo perceber se elas são fantasma ou não. Essa aqui é minha amiga Daisy. Hein? Eu não consigo perceber essa monstruosidade, monstrologia. Bota a máscara da caveira, que aí você vê tá, fantasma, vou você vê o invisível. As meninas vão. Sai correndo. Sai correndo. Ah! As meninas dão um beijo. Agora conversar com ela. Sai correndo, elas começam a ir correndo. Mas é a menina mesmo? Hã? É a menina mesmo. Não, foi mal. Você põe assim, você vê a aura de humano mesmo. Aí elas estão saindo correndo. Então volta aqui, Daisy! Não! Daisy, aí elas escondem atrás numa pedra que tem lá perto e elas ficam lá olhando tremendo assim. E foi a bruxa! Mulher bruxa! Ah, não é nada! Não! Não, é porque ela esconde a figura. Então, não. Eu vou levar a mulher bruxa lá no cemitério, vocês tomam a cor da menina aí. Uhum. Feia, boba. Quem mais quer ir no cemitério? Ainda tá com a barra de caveira? Não, eu tô falando assim. Então vai lá, o October vai pro cemitério com a mulher bruxa? Yes. Pra tirar ela de perto das meninas. Eu vou ficar lá com a Dora. Você vem também ou fumacinho? Fumacinho. Aí as meninas saem assim, meio assim. Só fumacinho do seu mano é meio esquisito. Que isso? Vocês brincam sempre aqui? Sim, a gente brinca. A gente brinca bastante aqui. Vocês falam da cidade? Sim, sim. Minha mãe é a Soriana. Dona da hospedaria? Ah, conheço. Aí outra fala assim, e minha mãe adotiva é a Jofa. A Daisy fala. Ela é filha adotiva da Jofa. Aí, ó, já vai herdar com a menina. Né? Já vai coisar com a menina. Eu conheço ela também. Elas são super legais. Bom, lá da hospedaria não muito. Mas a outra é bem legal. Então, cutuco, vai. Pergunta logo, Dora. Por quê? Pergunta onde elas aprenderam essa música. Por quê? Porque sim. Por que eu tô pedindo, por favor. O Daisy. Boy, realmente muito disciplinadora você, enquanto confesso. Onde que vocês aprenderam essa musiquinha de pular corda? Eu não conheço. Ah, essa música a gente canta assim, like forever. Like aqui forever. Sempre, a gente sempre cantou essa musiquinha aqui. Todo mundo canta aqui? As crianças, sim, a gente aprendeu com os pais. Essas músicas são bem antigas. Pergunta sobre o que, que é essa música. Sobre o que, que é? Você não sabe? Não. Ela não sabe nada. Eu não sei. Eu não sei. Sobre o que, que é a musiquinha? Bem, eu não sei direito, mas minha mãe fala que há muito tempo atrás tinha três pessoas más que vieram pra cidade. Aí a Daisy fala assim: não é três, não! É cinco! É três! É cinco! É três! É cinco! É três! Ok, ok, algumas! Algumas! Beleza? Algumas? Beleza! Ok. E aí o que, que as pessoas más faziam? Aí as pessoas más mataram todo mundo. Mataram não! Não, eu quero saber a versão da Daisy primeiro, aí depois você encontra a sua, pode ser? Por que você gosta mais dela do que eu? Então me conta a sua primeiro, então. Aí a Deise vira: ah, você gosta mais dela do que eu? Eu vou contar primeiro. Não, eu. Você fica com a pirralha. Se eu contar, vocês me dão o quê? Eu te dou uma bala. Uma bala? Yeah. That's lame. Eu te dou isso aqui. Aí eu pego uma pedra e faço a pedra brilhar e dou pra ela. Eu te dou isso. Ela que é bruxa, não sou eu, não. Cala a boca, você tá mais lá. Você foi embora. Ah, mulher bruxa. Eu sou mulher caça bruxa. Ai, que não caveira tá feia. Você não tá lá, você foi embora. Ah, foi embora? É. Okay. Ela voltou. Tirar a satisfação das meninas. Então, eu te dou essa pedrinha, você vai me contar? Mais uma de cada vez, sem brigar. Aí as duas vão em cima da pedra. Me dá essa pedra, minha! Elas começam a puxar o bumbum de cada do outro. Me dá essa pedra, Só tem duas meninas. Ah, então vou encostar nelas. Nossa senhora! Não é, né? Confessam tá de ti. Não, você tem a tentação de encostar, aí elas sentem um medão assim. Aí elas. Não, tudo bem. A gente divide, hoje, né? Confesso, vamos aprender. Já começava a levantar. Eu vou dar uma pedra pra cada uma, mas eu quero que me conta cada hora uma, tá bom? Ah, sim. Mas a minha pedra é de qual tamanho? Você pode escolher, cada um pode escolher, mas tem que ser. Não pode ser maior que a sua mão. Você tem que conseguir segurar ela na mão. Tá. Pronto. Mas a minha não vai ser menor do que a dela, não. É a que você escolher, tá bom? Tá. Então, ô, Daisy. Ô, Su, você é muito chata. Você que é, Daisy. Pronto, historinha. Existiam três... Não, eu acho que são cinco mesmo. Tá. Existiam cinco homens maus que vieram pra cidade. Eles vieram ficar na casinha dos homens maus. Você sabe qual que é a casinha dos homens maus? Ah, é lá. Ela apontou lá pra colina de onde vocês veem aquelas colinas horrendas quando vocês chegaram na cidade, vocês viram. Okay. E na casinha dos homens maus, até um dia que a Lady Fantasma. Uhum. Fantasma. Que é a deusa da cidade, né? A Lady Fantasma decidiu que a casinha dos homens maus era mal demais. E aí, um raio caiu do céu e queimou a casinha dos homens maus. Gostei. Foi legal a historinha, gostei. Foi legal. E cada homem mau tem um verso na cantiga. Ah, é? Isso. E quem é o moço com o martelo? Ah, não sei. O moço com martelo? Eu não sei. É um dos homens maus? É, mas a gente não sabe, ninguém fala. E quem que é a moça? Eu perguntei pra minha mãe, a Severiana. A Soriana. Vessoriana. Não. A da hospedaria. Deixa eu pegar aqui o nome dela de novo. Vessoriana. Não, não. Sariana vai. É, Sariana. É a Sariana. Não, é o último nome. Vesoriana é o último nome. É. Vesoriana é o último nome. É. Entendeu? Aí. É, eu perguntei pra minha mãe. Ela disse que não era pra eu perguntar essas coisas. Aí eu fiquei perguntando pra ela todo dia, a semana, ela me espancou. Aí eu nunca mais perguntei. Muito bem, desviou. Ninguém aqui fala. Ela fala que é coisa que os adultos não devem falar. Você sabe ela que... também não gosta que eu cante essa música, não. É. E você sabe quem que é a moça? Quando ela vê que eu canto essa música, ela me espanca. Você sabe quem que é a moça que tá na música? Tem uma moça na música? Eu não sei, não. Não, sei não, você não devia cantar a música mesmo, não. Você tem que obedecer a sua mãe, tá? Ih, você é chata, hein? Ela é chata. Você é chata? Eu acho que eu gosto mais da mulher bruxa. Agora não tem mais medo dela, não. Você quer a mulher bruxa? Não, agora é a outra. Quem é a outra que vai contar isso? A Daisy. Então, eu sei a mesma coisa que é. É a mesma coisa? É. Então, cadê as pedras que brilham? Então tá, cadê? Me dá a pedra que você quer que brilhe. Aí ela pega dois cascalhos assim, depois de uma discussão de 10 minutos, qual que é maior ou menor, eles acharam dois mais ou menos, dão lá pra você. Aí eu faço ela brilhar e dou pra ela. Então, nossa, ela, sai, yeah, yes, que bom! Uma pedra brilhante, vou ter pra sempre, uma não, pedra não, brilhante. Não, pois é, aí eu vou falar com elas, não, não vai brilhar pra sempre. O quê? Não vai brilhar pra sempre? That's lame. Aí ela sai lá, Adriana, sai feliz. Você só em boca com essas mães. Quando se for mal criada, ela para de brilhar. Tá bom. Mas você já falou que não ia brilhar pra sempre, você tá mudando agora. Criada é foda. É foda. Isso é foda. Exatamente. Beleza. Depois desse interlúdio. Agora vocês têm que descobrir algo sobre esses cinco homens maus. Que moravam nas ruínas. Que morava nas ruínas. E o que que era? As ruínas você já sabe que era uma prisão. Né? As ruínas eram as pesquisas. Ó, música de chegada em cemitério. Agora é a cena do cemitério. E agora a Dora anda cantando musiquinha. É. Lógico. Que a galera aprendeu. Dora, você não viu que eu falei com as meninas pra parar de cantar? Você não deu pedra. Toma uma pedra pra você. Para de cantar. Vai apagar a pedra. Só quando você é mal criada. Então, não tô sendo mal pedra, mal criada. Tá sim, tá cantando musiquinha. A pedra não apagou. Beleza. Então, Joia, você chega no cemitério da cidade, está de dia, de manhã, apesar do dia estar meio nublado, indicando que pode acontecer alguma chuva. Tá? O cemitério está lá abandonado. Vocês entram no cemitério indo em direção a falsa cripta indicada no diário do professor Lorimore, que está próxima ao local onde ele foi enterrado. Vocês pegam uma das estradas, uma ruazinha dentro do cemitério, que é bastante grande, inclusive, né? Vocês andam uma estradinha que chama The Ever Sleep, né? O sono eterno. Vocês vão andando até que vocês passam na frente da tumba do Petrus Lorimore. Ah, tá. A tumba está lá, parece que está normal, sem ter ninguém ter mexido nela. Também a terra ainda está meio fofa. Então, hã? Ele não virou zumbi. A terra está meio fofa. Ainda. Até que vocês chegam na falsa cripta. Então, a falsa cripta mencionada, ela é um mausoléu feito de granito, e o telhado do qual é decorado com um par de estátuas de gárgulas. Uma única porta de pedra com uma fechadura de aparência assim, enferrujada, ela fica na parte do sul do mausoléu. que é onde vocês estão. Tá? E é isso. Por todos, todos os outros lados, ela é selada. Tá? A entrada está exatamente onde vocês estão. Vocês veem que tem lá uma fechadura também meio arrebentada. Tá. Inclusive, a personagem da Hera podia pegar coisa de ladrão, hein? Que ela é meio legal. Assim, é, né? Exploradora e tal. É. Tem então, tamanho de dungeon também. Então muda isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ferreiro. Não, ferreiro não. Põe ladinagem. Porque ela é caçadora, precisa saber as manhas de entrar pra entrar no corpo. Dungeon também, tá, essas coisas. É. Aí a Erika fica cuidando do... Aí a Val fica cuidando dessas coisas. Desarmar a magia. É. Foi parte do treinamento. Onde iria a Indiana Jones sem isso? Yes. Ladinagem. Aí dá uma olhada. Você vai somar a ladinagem mais sabedoria. E vai dar uma olhada na fechadura. 13. Bem, você vê que a fechadura está quebrada... E a fechadura foi derretida com ácido e colocada colocada no lugar para parecer que ela não tinha sido quebrada. Mas quando você olhou de perto, você viu que a fechadura ela foi quebrada e derretida por água. Então a porta está aberta. Foi tampered with. Isso, exatamente. Foi tampered with. Mas aí tá... Mas tá só aparecendo ou tá trancada? Só aparecendo. Só aparecendo. Tá aberto então. Isso. Tem uma porta. Dá pra ver se tem pegada no chão, se a pegada é igual que eu tô vendo embaixo. Pegada no chão? É. Não, do lado de fora, não, porque se houver as pegadas, o próprio tempo e o clima já tiraram. E na parte da frente também tem umas pedras no chão com algumas gramas em torno delas, umas pedras arredondadas. Então aí não dá pra ver se alguém entrou. Mas se você olha no chão das paredes, das portas de pedra, você vê alguns arranhões recentes de que ela foi aberta recentemente. Alguém esteve aqui antes de nós. Vamos ver se as coisas estão lá ainda. Por sempre as coisas estarem lá. Então vamos seguir em frente. Abrir as portas? Yes. Elas estão bem pesadas. O portão é do October e do Hans. Ela tá muito suja essa porta. Tá bom, só o October então. Ela empurra e o Hans empurra o October. Assim. Vai, October! Vou tirar 12. Nossa. Então, ô Hans, você pode fazer força direito aí, né? Tá, aí ele vai te ajudar. Eu tirei 9. 9. Então vou somar sua força com a dele. A força do Hans é 4. Deu 13. Mais 9. Aí eu vou rolar aqui. Deu 8. Ele deu 8. 12. Deu 12, peraí, foi muito difícil. Aí abriu, as portas se abriram, né? E dentro você vê um lance de escadas de pedra. Um lance de degraus de pedra que leva para baixo, né? Para baixo, que desce, né? Fala que você desce dentro da terra fria, né? Sabe fazer luz? Então, vamos, Nelson. A gente ainda não chegou lá, não, né? Ah, eles estão conversando. Ah, só nós dois estamos lá? Eu também tô lá. Não, ele também. Quando vocês entram lá dentro, vocês veem várias uma pegada de um homem, de uma pessoa, lá, eu bem claras. Porque lá a poeira, como no circular, a poeira fica lá. A gente já chegou lá, eu e a Dora, ou isso é só eles três? Não, vocês já chegaram lá. Chegaram. Eu consigo ver se essa pegada é igual a pegada que eu vi lá embaixo, no local do assassinato. No local do assassinato? Consegue, não, é de um homem menor, mais baixo. Vamos descer a escada. Vamos descer, vou iluminar uma coisa na ponta do cajado e vamos descer. Isso. Mais na frente da cripta, vocês veem que tem um grande sarcófago. Vou montar um de luz. Vocês descem, desce mais um lance de escadas e mais na frente tem uma sala retangular. No centro da sala tem um sarcófago. Porque não existe poder de Shadow, existe poder de Trevor, entendeu? Que é tipo. Não. É necromancia, não é criar Shadow, tá. Entendeu? Isso não é. Não, mas é um poder dark. É, mas tem também sombras. É, eu tenho poder de luz. Poder, é. Mas é. Né? Que é útil, é mais útil do que na verdade. Não, mas ele não tem nenhum poder de necromancia. Não tem nenhum, não, entendeu? Eu só vejo de preto, mas. Por isso não é visível, não. Ah. É só um interesse. É só na próxima. Na verdade, ele é emo. Vai ser o vilão. Ele é emo. Vai ter isso tudo. Ele vai por exemplo, o Lore e Mort tinha um monte de conhecimento, poder de trevas e conhecimento, etc. Entendeu? Mas ele você não é necessariamente mal. Né? É necessariamente. Não necessariamente. Aí vocês chegaram lá, tem as pegadas continuam. Não é mal. Até o sarcófago. Tá. Alguém foi dar o sarcófago, então vamos ver o que foi aprontar lá no sarcófago. Não fui eu, não fiz nada. Vocês notam que nas paredes estão todas quebradas assim. As paredes dessa parte da cripta que é mais profunda, elas estão todas quebradas e parte delas caíram os azulejos, né? E tem várias a terra entra um pouco assim para dentro da cripta, nessas partes. Beleza? Uhum. Então, a gente vai lá no sarcófago. Tá, vamos. Vai? Beleza. As coisas foram enterradas bem. Sarcófago tá bem pesado. Então, October, please, você. October, por favor, mas... fazer força. Foi pesado, suas palavras mais. 13. Aí você mexe. Na hora que você mexe, pá! De uma dessas rachaduras da parede. Foi mal. Da rachadura da parede que estava próxima ao sarcófago, por causa do barulho que você fez com a tampa. Assim. Estourou e lá de dentro saiu uma criatura. Ih. Assim, uma criatura. Mais ou menos desse tamanho, assim, de circunferência. Pulou lá de dentro, no meio da terra. E tá aquela zona, ninguém tá vendo direito, mas ela vai em cima do October. Porque saiu das costas do October e pula em cima do oceano. E quando vocês olham, a criatura tá lá metendo as garras no October, vocês veem que é uma centopeia gigante. Enorme. Human centipede. Toda com o corpo todo marrom, assim, cheio de espetos para todo lado, assim, com dois negócios. Que bonitinho. Que bonitinho. Igual Prometheus, né? Prometheus. É, o pet dela. Então é o seguinte, eu vou fazer o ataque dela, que foi surpresa, tá? Não sei. Aí você só vê o quanto que a sua armadura segurou. Tá. Tá? É... Nossa, deu falha crítica. Não. Doido demais. Ela atacou assim, assim, what the fuck? Achou que era um humano, mordeu em cima. Passou por cima da cabeça dele. Não, passou por cima da cabeça e um dos azulejos por onde ela saiu com muita força, soltou e pau, caiu em cima dela. Não, não descipou. Caiu em cima dela, causando dano nela, né? Então deu 4 de dano nela. Então eu só abaixei, ela bateu na... Um azulejo ninja, né? Eu acho que já cai e desceu. Tem só uma placa de mármore. Então, 46. Ui, 46. Ela ficou 46. Você vê que do outro lado da crista, pum, surge outra centopeia gigante, parece que é o parceiro dela. Ah. Porque essa centopeia ela é assim, marrom, tem arredondadas. E tem os espetos assim, e a outra centopeia é mais escura, e os espetos são de outras formas. Mais angulados. Mais angulados. Então, beleza? Iniciativa, todo mundo rola a destreza. Meu esquema aqui deu 10. Meus bichos é 10. Val Helsing 7. Val Helsing 7. É só mais destreza? É uma briga. Ah, é briga. Não tem isso. E Hans. Pode somar a briga? É? Pode somar a briga? Oi? Desse briga do perícia? Aí você usa o Hans. Não que esteja desconfiando de você. Não acredito. A pergunta é, soma briga na iniciativa? Soma. Briga ou a arma que você vai usar. É briga ou destreza ou briga mais destreza? É briga mais destreza. Nossa. Ou, por exemplo, se você for usar arma, você soma arma mais destreza. Ah, então eu posso somar, tipo assim, se for usar uma magia, mas o problema é que aí varia. Não, magia não, porque magia é, seria até negativo. A magia, então, você só usa só destreza. Só usa destreza. Hã? A do Hans foi 15. Então. Hans foi 15. A minha foi 14. Então, meu, eu tô 12. Hans é 15. Val Helsing. Quanto? 12. 12. October? 14. 14. A da. Dora. Dora? Ah, é 14. Da polícia foi 18. Nossa senhora. Atirou 11 no dado. Polícia tá que tá. Polícia tá empolgado. Quem precisa? Polícia para quem precisa. Itaeron. É 8. Itaeron. Então, polícia primeiro. Dora. Não. Hans. Dora. October. Os inimigos. Val Helsing vai depois do October. A primeira é a Tulissa. Tulissa foi no banheiro. Tulissa tá analisando os azulejos. Você usa esse. Two steps from hell. O dano é um DC. É, muda pra um DC aqui. É, um D6. Um D6. Mais quanto? Um D6 mais 7. Vamos lá, polícia, com você agora. Polícia, você começa. Tá duas centopeias. Uma em cima do. Quer dizer, uma do lado meio atônita, do lado do October, do lado do sarcófago, a outra saindo do lado oposto. Não sei, eu vou. Você tá assim. Tá mais acordado. Dá pra todo lado. Subindo. Ah, e elas somem pela parede pelo teto, assim, tá? Elas andam normal. Então eu vou estar mais acordada. Beleza, a nova que surgiu. É. A macho. Eu posso tacar com as duas adagas de uma vez? Hã? Eu posso tacar com as duas adagas de uma vez? Pode, pode. E aí como é que conta? Você rola um ataque e entra os dois. O ataque é aqui. Mais arma. Tem que descobrir de arma. Tem, 14. Por que é 6 e 7? Eu não sei se é ataque com destreza ou força, só dá. Não. O 6 e 7 é onde? Não, ela ataca com a daga com força ou com destreza? É com força mesmo, né? Não, destreza. Destreza? Destreza. Destreza é pior. Então, ataca com força. Ataca com força. Não problema, não. Porque eu imaginei que pra você espetar é com força e pra você jogar é com destreza. Isso, jogar é destreza, espetar é força. Tá. Então é 7, 7, 14, o que mais? Mais 3? Não, esse é o dano. 14 para acertar. É. Acerta 14. Beleza. Então é isso. Ótimo. É, o bicho vai tentar desviar do seu ataque, tá? Eles são bem rápidos. Você vai em cima deles assim, eles vão andando. E. Ai! Tirei 11. Nossa! 11 mais 4, 15! Oh my god! Nossa, desviou então. Você tentou acertar assim, ela subiu pela parede, assim, ó. Tá andando pra todos os lados. Hans, caneca de pedra. Oh, oh! Primeiro ele vai rolar pra ver se não tá ele com nojinho. Ele tira o florete dele. Vanguard! Ele vai ou ele tá com nojinho da centopeia? Não, ele vai, ele... Eu vou. Ele tá, eu vou, let's go. Eu vou dar meu golpe poderoso. Isso aí. Golpe. Vai gastar 2 PE. Então, isso. 6, 12. 12? 2 pra acertar. Beleza, ele foi em cima no que acertou você. Tá. Inclusive ele fala o seguinte. Você foi atacando meu primo! Morra, criatura de diversas pernas! E aí, deixa eu ver. Aí a criatura faz assim. Responde pra ele. Responde. Entrou. Entrou. Já tem RD3, é o quanto de dano? 28, 13. 13, entrou 10. Criatura está com 36. Dora, da Explorer. Oi. Não, eu. Não, você vai depois da Octobre. Depois da Octobre. Foi o Hans, eu não fui ainda. Octobre não foi, não. Dora vai usar poder. Dora vai criar. Invocar uma raiz, mesmo buraco que saiu o bicho, pra pegar a que tá em cima do October. Tá. Mentira, mas onde tá a outra agora? A outra tá no teto. Tá no teto? Isso. Andando assim, cruzando pro outro lado. Pra atacar outra pessoa que tá do lado oposto. Tem mais rachadores no teto? Tem algumas rachadores no teto. Pode tentar, né? Fazer nascer raízes. É. Eu vou pegar ela então. Beleza. Elas são extremamente fortes, viu? Pra você enroscar nelas vai ser bem difícil. Sim. Tá? Manda brava. 2d6 mais inteligência. Oh, eu só acho que é sabedoria o seu caso. Mais poderes. Deu quanto? 12. É. 12 contra destreza delas. Tá? Você tá tentando abrir e tentando pegar. E a centopeia tá correndo no teto assim. Então. Ah, falha crítica! Enroscou. Adorando essa centopeia. Hoje tá ótimo. Enroscou toda ela assim, né? Tô adorando essa centopeia. Então, dá dano de constrição ou não? Ué, pois é. Dá o dano de acordo com o seu poder. É. Dá uma constrição então. Esse cara, constrição. Então ela aperta. Não chega mais. Dá o dano do poder. É quanto? Poder que nível? 3. Então dá 3d6. Nossa, hoje tá, viu? Tá doido? Não. Não. 8. 8? Beleza. Ela tem aí D3. 8 menos 3, 5. A ideia é porque ela tem umas placas. A centopeia tem placas. Então, 45, tá presa. Próxima rodada eu faço um teste pra ver se ela escapa. October viu onde o Hans acertar a criatura e vai tentar dar a machadada no mesmo lugar pra tentar cortar aquele pedaço. Beleza? É a música do Hans. Do October. 17. Beleza. Quanto? 17. 17 no. Indo pra no que tá do seu lado, né? É. Aquele que tá perto do seu lado. Tá. É. Ele já. Esse. Ele não, esse. Ele tomou 10 de dano. É. Ele já fez. Ele tentou defender o Hans. Ele tentando defender o Hans. Dano. Tá. Então tá bom. Tomou quanto de dano? Ele tinha tomado 10 do Hans. 10 do Hans? Porque e você deu quanto de dano? Ainda não dei. Ah, tá. Você tem que ver se pegou. É. Ele vai fazer uma segunda esquiva menos 2, tá? Então deu 8 mais 4, 9, 10, 11, 12, menos 2, 10. Então entrou numa boa. Beleza. Ela tentou esquivar assim, e aí o seu machado que você tem, né? Seu machado cravou em uma das pedras, uma gosma amarela saiu dela. Aí ela gritou. 15 de dano. 15? 15 menos 3 entrou 12. Aí agora já começa a complicar com a minha cabeça. 6 menos 12, 24. Esse tá indo. Tá quase. 24. October. Val Helsing. Vou usar a espada e vou acertar o que estiver mais perto. Tá. Essa é a espada Zirigidum do Dominum? É, consagrada. Tomando a brasa. Consagrada. Tira a Val, tira a espada que brilha com brilho fantasmagórico. Brilho fantasmagórico. Nossa, que crítico. Yes. Nossa, então executa essa aí que tá sobrando aí. Olha lá, rola o dano. Ó, música da Val. Dano. 2 mais 7, 9. Enfrentar os inimigos. Hã? 9. Uma 9. E aí do perigo pro 2. 18. Tá quase. Quase. 24 menos 18. Mas agora você o gosma de centopeia pra todo lado. Que é a gosma amarela pra todo lado. Caiu na cabeça da Dora? Yeah. Hã? Caiu o gosma na cabeça da Dora? Não, você bateu com tanta violência que saiu um jato de gosma lá de dentro que foi em cima de... Da Dora, 3. A Dora desvia. A Dora tosta. A Dora desvia. Gosta dos bichinhos. Gostar de bichinho tem a ver com uma fogosa. Rola sua destreza aí, ó. Rola sua destreza. Tem que tirar 10 pra desviar. Faz 10 desviou. Nossa, tirei 10 no dado. Então, ó, o Matrix. Ó, desviou assim, aí lá na parede ficou aquela gosma na forma da Dora. Né? Então, ok. Agora a Tulissa. Tá. Ah, não foi não? Sou tipo. Mas eu tô indo de novo. Ah, não, então tá faltando, tá me faltando ainda. Não, você. Mas a Tulissa tá agindo duas vezes. É a primeira. Não, porque a Tulissa é a primeira. Ela foi a primeira. Samba aqui. Falta a Dora, você foi? Samba aqui, calma. Não, agora é os inimigos, é porque. Foi. Depois eu fizer cena de fez muito. Eu vou cair tudo aqui. Mas, é porque essa luz. Fazia tempo que não fazia, né? Ele fechou contra o Bahia. Pararam de botar ele pra cobrar. Agora é inimigos. É 1-0 então? Inimigos. Acho que também tava 1-0 a hora que eu vi. Aqui, ó. O que tá preso lá em cima dos galhos vai tentar se soltar. 2d6. Deu 5 mais 6, deu 11. Dora, rola o seu poder de novo. Ah, mas tá soltar. É, tá soltar. Você tira os PS aí, toda vez que você gastar. Agora você tem que gastar de novo pra manter, tá? Tá. Nessa rodada. É. 13. 13, manteve. Mas aí você tira lá os 3 PS. 3? É, porque o poder dela é nível 3. Pra poder dar o ataque de novo e tal. É. Okay. Aí você me lembra, se você chegar a 0, você desmaia. Nossa senhora. É, então esse bicho tá preso lá em cima. Mesmo assim, ele vira um pouco o rosto dele assim e cospe. A cuspida paralisante dele e asta. Paralyzed. Um, dois, três, quatro. É, rapaziada, eu tô tentando ver o vídeo. Um, dois, três, quatro. Vai em cima do Moonstone. Em cima do você. Você pode fazer. Você pode tentar desviar. Tá? Esquiva. Ó. Nossa senhora. Nossa. 21. Nossa. Aí a gosma caiu em você. Caiu em você. Ela dá dano. 2d6 mais 5. Deu 10 de dano. Boa. Isso não entra o RD, entra direto, que é ácido. E faz um teste de constituição pra mim. Tirar 12, você escapou, senão você tá paralisado. Bom, já tô. Você vai morrer no mausoléu. Paralisado. Isso é porque o bicho tá preso, hein? Você vê que ele tá paralisado. Porque assim que ele come, ele cospe isso, paralisa a vítima, vai lá e come devagarzinho. Beleza. Pedaço por pedaço. Que delícia. Vamos lá, agora tá era Moonstone, agora é você. Paralisado. Né? Não, mas você tem poderes mentais, ué? Tem não? Ele tem, né? Tudo que envolve ser mago, né? Você tem que estudar, falar, tem que, né? Não é psionico. Ah, então tá, você tem que. Mesmo fazer. O mental tem que fazer um dado, tem que olhar pra pessoa, né? Alguma coisa assim, tem que ter uma restrição, né? Não pode ser. Então, como agora é a sua vez, é o seu turno, fala pra tentar esquecer. Não, você tenta pra. Tentar sair. Magia. Tá, tenta de novo. Pra resistir, né? Isso. 2d6 mais Constituição. Não. Vai dar nunca, tem 2 de construção. Dá, tinha que tirar 10 no dado. Tem que tirar 8 no dado, né? Não deu, né? Eu tirei 7. Vamos lá, Val Helsing. Val Helsing? É isso mesmo? Não, sou eu. Você depois de outubro, hein? Desculpa. shit. Yes. What the fuck shit happens? Yes. Shit happens. What the fuck, man? What the fuck, Larry? What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Tulissa. Muito bem. Aí a Tulissa chega. A música da Tulissa. Nossa senhora. Ainda tem duas, né? Isso. Continua tendo duas. Tem uma presa no teto e outra. Quase se esclareceu. Então, espelhando no chão. Ah, errei tudo de novo. Você tá jogando? Jogando as adagas? Não, ela tá. Vou na do chão, que tá embaixo. Você fez o que com ela? Eu desço. Ela ficou olhando. Eu fiquei olhando. Não, você atacou assim, o bicho já tá agonizando, rolou pro lado, você errou. Tipo isso. Hans! Oh. Não tema, grande confessor! Eu irei acabar com esta vil criatura! Aí ele vai fazer uma marca de H, assim, com criatura, com o florete dele. Um ataque poderoso, né? Ah. De H. Deu 11. 11? 11. Criatura tá agonizante, menos 4, ela vai tentar desviar, assim, dar um espasmo. Entrou, dá o dano. Eu morreu com a marca do H. Ó, 5, 6. 11. 11? Morreu! Tá com 6, não tá? Que bonito! Já tá com 6, é. Morreu! Morreu com a marca de H. Muito lento! Nossa, eu vomitei dentro da minha garganta 10 vezes agora. Tá meio escondido. Breaking on. Breaking on. Agora não sai, não sai. Você vai querer dar Breaking on. Que as apareceu. Parece outro, parece Crepúsculo. Parece todos que você tá. Não, é, depois aparece 50 Shades of Grey. É. Ó, esse aí eu vou ler, hein? Aparece todos que você tá lendo. Vamos lá. Sei. Dora! Vai lá, Dora. Dora, Explorer. Leitora de Crepúsculo. Cavaleiro Crepúsculo. Eu só vi a manchete, eu não tive nem vontade de clicar pra ler, mas o vampirão falou que queria que o vampirão fosse gay. What? A manchete era essa. Que o vampirão queria que o vampirão fosse gay. É, o ator queria que o vampirão fosse gay. Tipo, what? Mas? A morte quê? A morte sei lá, que... eu não li a matéria. Mais gay? Mas vai. Whatever. Let's go! Certo, whatever. Let's go. Vai apertar mais, bicho. Vamos lá, Dora. Dora, break. Como é? Break. Pode ir. Whatever. Esse ataque da Dora é chamado de Abraço Felícia. É. Abraço Felícia. Felícia tem. 12, 15. Oh. 15? 15, pra apertar ele. Ah, ok. Tadinho do bichinho. Tadinho. Deixa eu ver o bicho, se ele escapa. Deu 7, mais 4. 11. 11, não conseguiu. Rola o dano. Agora foi, hein? É. 15. 15? É. É, ele dava 45. Nossa senhora, porra, ele tem mais 30. HP do que metade do grupo. Yes! Okay. Beleza. Vai lá, October. October. O bicho tá preso lá no teto por causa que altura dos que é o teto? Adora. Hã? Que altura que é o teto? 10 metros. 10? 10. Nossa senhora, é um chefe. Machadinho. Eleveiro chefe. Machadinho de arremesso. Eu tava achando que ia dar uns 4, vai, suba aqui. Não, não, mas é 10 metros, mas a criatura é grande, então dá uns 8 metros pra acertar a criatura. Ah, machadinho. Eu sou um anão. Tem que subir isso aqui na porcaria do bolso, agora fica com 10 metros. Não, não, não, não, ainda não. Aí o Hans, suba nas minhas costas. Não, eu vou jogar o machado, calma. Aí isso é tão legal, dois anões assim, ó. Isso é tão legal. 3 metros, 4, não vai dar, Hans. Você chucha ele assim, ó. Pois é, machado aumenta 1 metro, que a gente então, viu dar 3 então metros. Então mata essa barata subindo gigante. Subindo isso aqui vai dar uns 5 metros. Não dá. Toma lá, manda brasa. Nossa senhora. Torturando criaturas. E isso é a droga. Flambou? Nossa, então o machado subiu. Desceu, pum, você entrou no seio. Ó, bateu no teto, opa. Rola o dano do machado e te tira da sua armadura. 35. Ah, bom, pelo menos não tem que buscar mais nada. Droga, eu joguei um bumerangue. Machucou não? Chegou a machucar? 2 de dano. Aqui ficou na armadura, 3. É relax, né, velho? Tipo assim, mó corde assim, eu tenho que fazer uns 3 pontos. Ficou um negócio pitado aqui no meu braço, deixa. Ah, faz parte, né? Caiu aqui, né? Aí deixou. Na próxima já pega rápido. Já pega e joga. Então mais um dano. É, ok. Aí o Hans, o Hans Renan de Pera faz um double face palm. Não se preocupe, Toma, volta pra salvar. O Hans fala assim: nada a ver aqui, nada a ver aqui. Todo mundo olha pro outro lado. Vai lá, vai, Hans. Ela vai com a espada de novo. Tô lembrado. Ah, tá lá em cima? Tá lá em cima. Então tem que tacar a espada lá pra cima. A espada cair com a cabeça. Mas aí pode ficar tocando de arma assim uma boa? Pode. Você na guerra era ágil. Alright. 7. É, 7 mais 6. Eu ainda vou libertar 3. Essa centopéia e matar todo mundo. Vocês estão deixando de 13. 13, 13, 13. 13? Yes. Tá, ela não pode esquivar. Desse eu morro. Já tá presa. O poder da Dora mantém ela presa, então ela não pode esquivar. Então não entrou. 8 de dano. 8 de dano? Perfurante. Você conseguiu errar o bicho. 22. Eu sei, não tem fala. Tava meio escuro ali. Essa não, é legal. Essa luz tá me atrapalhando. Não jogou fraquinho, né? Tipo assim. Ele jogou tipo assim pra encaixar. Ele jogou assim, em vez de julgar. Não, é porque ela tem o exoesqueleto. Então você tem que mirar na reentrada. Só que bateu no esqueleto. Voltou, ué. Não chegou. Bem, então. Desculpa. O negócio não chegou até lá. Acho que foi. Tá desconfiando a minha força? Aí lá vai a criatura. Criatura. Ela agora tá irada, ela mexe, ela se remexe, ela tudo e tal. Irada. Ela tá irada, ganhou mais 2. Ela tá irada, vai tentar escapar de qualquer forma. Então vamos lá. Vai ser mais 2, deu mais 6. Não, essa aí vai morrer lá. Deu 10. Ela não é o Honey Badger. Tá, a gente deixa ela lá, bora abrir isso aqui. Não. Tá lá, tentando sair, não consegue. Se fosse Honey Badger. Vai lá, Taero. Continua paralisado, quer ver? Continua paralisado. Ó, oh, alguém fala, o homem ali tá paradinho, ó. O que aconteceu com ele? Não, inclusive, pra deixar ele com mais nojento. É gêmeo assim, de briga? Porque cripta sempre tem umas baratas. Começou a subir um baratinho pela perna dele, vai subindo. Você tá assim paralisado, ela tá passando por debaixo dos hobbies, né? Não. Aquela cara assim, o olho do lado do outro, esse outro desesperado. É desesperado. Tulissa? É? Tulissa foi lavar roupa. Gente, eu amo Two Steps on Hell. Trailer Music é o que há, galera. Vocês têm que entrar na galera da Trailer Music. Você acha que esse vestido fica branco? 2 minutos e 15 de eco. Oh, o menino ali, acho que ele tem medo de luta, que ele tá paradinho desde que a luta começou. É mesmo? Eu posso curar ele desse veneno? Pode. Cura ele e sai da paralisia. Então. Explosão. Bebendo e aprendendo. Só que a coisa tem que ser com beijo. Tá brincando. Explosão de luz, assim, pra ver se pega no bicho e pega nele. Ah não, só pode fazer uma coisa. Pode dar dano no mundo. Não é tipo assim, usa a explosão de coisas que eu quero. No UOL é. Isso tem uma explosão de coisas que eu quero. No UOL tem. Tem, mas tem no nosso. Ah, fez palm pra você. Fizeram fez palm pra aqui pra mim aqui hoje. Vai cagar. Não, então vou curar ele então. Então tá. Ah. Então você levanta e faz a cura nele. Não, pois é, mas Você levanta o hobby dele. Você joga. Do hobby dele não, né? Vai até ele e faz desligidão. É, isso aí, desligidão. É que tem uma barata atacando. Tem que rezar, tem que usar reza, tem que dar uma benção. Você só rola a cura, já rola a cura direto. Que é? Já rola mais nada. Tem que dar uma benção. Com poder, né? Deve ser 2d6 ou 3d6. Ah, tá. É de acordo com o seu poder aí, né? É um D6, ó. Pois é, aqui tá escrito um D6. Uau, né? Tava escrito no seu folheto original. Não, me dá aí. Qual é o poder que você gastou pra ter um negócio? É porque é um D6 por área. Quantos pontos você gastou? 2, mas é porque esse é um D6 por área. Então, eu podia dar 2 numa pessoa só. É. Tá. Você gastou 2 pontos, ele consegue dar 2. Pode dar 1 também, se quiser. Mas é o seguinte, é o seguinte, é porque até ficou faltando aqui, porque esse nível 1, ele funciona para nível 2 também. Entendeu? Uhum. Porque no nível 2 ela ganha isso, mas no nível 2, em nível 1 ela dá 1d6 mais 3, nível 2 ela dá 2d6 mais 3, só que ela gasta 2 PS. Entendeu? Uhum. Tá. Então você gasta 2 PS, você gasta 2d6 mais 3 de cura para ele. 2d6 mais 3 ou 2d6 mais 6? 2d6 mais 6, exatamente. 6? Isso. O que é um D6? Que é um D6 mais 3 por nível. Ah, o dano também tem esse mais? Como é que é? Se fosse pra dar dano? Também, o dano é. Também. Ah, é, não sei esse bônus. Só que ela gasta. Não, isso aí é o do dele, do dela. É de cura. De cura. Ok. Uau! De cura, eu botei esse bônus, porque se não botar o bônus, nas probabilidades fica muito baixa a cura. Senão você fica enganado, aí você rola 2D6 e rola 2. É, muito bem. 17 de cura. Opa! Nu! Saudável! Opa. Aí você fala, saiu. Quase o que eu tenho inteiro de então, HP. Tira isso, esse demônio no seu cu. Não tem demônio, mas obrigado. Tá barato. Tem uma não, tá barato. Aí o seu manto ficou com os buraquinhos assim do. Tem que costurar o manto. O buraquinho assim por causa do ácido, né? Então parte da barriguinha dele assim tá aparecendo aqui. Ah. Barriga magrela assim. E a barriga magrela assim. Fica, coisa, assim. E aí passa a baratinha pelo buraquinho. Não, já tirei a barata. Não, você já é. Meu Deus do céu. Vamos lá, Hans. Oh, sobrou para Hans, mim. Hans solo. Hans, eu não tenho nenhuma de a distância. Tem, né? Machado de Jeremias. Veja isso! Aí ele faz um barabarismo assim. Deixa eu ver se ele faz o barabarismo bem. Vai querer. Yes! Yes! Yes! Tá subindo, ele fez o barabarismo assim. Esse trampolho na cabeça. É, agora eu vou. Como é que é aquela? Não, com as machadinhas. Como é que chama aquela musiquinha? Aí, ó! Oh, lá vai! Lá vai um! Jogou! Vai lá! 5, 10. 10? Vai ser 10. A C10? É. Mas o bicho tá preso. Ah, o bicho tá preso. O bicho tá preso. É, seria 12 pra acertar, mas whatever. Não tem nada aí, não tem nenhum outro bônus nem nada. Mas não sei. Foi ruim, hein? Eu achava que aqui tinha que somar isso aqui. Não, você soma mais 6. É esse daqui, ó. Não, mas isso aqui é do da arma dele. E o dele é mais 5. Quer dizer, mas seria 5 mais. Não, isso aqui já tá tudo junto, ó. Força. Não, seria força mais armas? Ah, é mesmo. Seria é porque 9. Isso aqui tem que somar. É 9, mais 9. Então, tá. É porque isso aqui é, é a perícia dele específica nisso. Mas aí seja mais 9, exatamente. É. Ah, não, foi isso. Foi 5 mais 9, 14. Deu 14. Ah, bom. Tanana, tanana. Oi! Pá, acertou. Deu 8. Yes! Ele fala assim: yes! Não, yes não, yes é muito americano. É. Ele fala em francês, ou sim. Ou sim. Não, oui, oui. Oui! Oui! Oui! Vive le Hans! Ah, vai falar agora. Vive le Hans! Vive le Hans! Vive la liberté! Liberté, fraternité, égalité! É porque ele acha que francês é a língua de elfo, entendeu? Ah. Francês é a língua de elfo. Vamos lá. Foi 8 de dano. 8 de dano? Foi. Ele tava com 22, né? Lógico, eu instalei na linha dos principais. Tá com 14. Nossa, criatura lá. Eu perdi tudo. 14. Dora! Então termina de matar o bicho. Acalhou meu combate todo. Tô doido pro meu bicho cair, sair batendo, a Dora prende ele no teto. Olha que bosta. Então vou terminar de magá-lo agora. Manda bravo. Eu tenho que falar contra ele? É. É, ele vai tentar escapar e você rola de volta. Ele vai tentar escapar aqui, ó, do seu negócio. Deu. Deu 6, deu 10. Você rola de novo o poder. Toda vez que você usa o poder, você gasta 3 PS. Até pra manter? Pra manter. Pra manter. Toda vez. A não ser que você, aí você solta e aí pronto. Até pra manter você gasta 3 PS. Como se fosse um novo ataque. Ah, é, mas depois ele volta, né? Os PS voltam com descanso. Volta com descanso, não. Tudo volta com descanso. Mas é pra. É como se fosse, por exemplo, eu tacando bola de fogo. Toda vez você tá segurando, gastar, né? Como, você mesmo tá segurando. Pra manter podia ser tipo 2, assim. Mas você vai dar um dano igual? Não, você dá um dano igual. Se fosse uma pessoa segurar sem dar dano, aí talvez pudesse negociar um menor. E pra simplificar também. Pra simplificar na matemática. Ok. Depois vocês vão arrumar uma joia de mana, não amarela. Bom, eu ganhei dele. E aí rola o dano. É. 15. 15? Ó, mentira, morreu, hein? Ó, morreu! Morreu! Não tira 15, não. É quanto? 11. Eita, sobrou 3. Criatura coelha! Tá agonizando. 3? 3. Ah, não. Quem é? Agora é o Oktober. Não quero usar Action Point. Solta ela que ela cai e morre. Action Point. Tem um número de Action Points para aventura, hein? Para aventura? É. Não é por sessão? Não, é por aventura. Aventura inteira. Ah, aventura. É. Aqui, ó, aventura inteira, vocês têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Não, então não. Gastar na hora que o bicho estiver pegando. Então, mas só pode usar um por enquanto, esse aqui é o negócio. Eu não tinha deixado tudo pro chefão final. Vocês riscam o quadradinho, riscando o quadradinho, riscando o quadradinho. Pode ver mais, né? Da lacraia. Tá. Oktober! O homem do machado no ombro. Ai, meu Deus. Nossa, aí o Hans te humilhou demais. Ele fez malabarismo, tacou e ainda acertou um. Olha só. Pois é, e a honra dos caneca de pedra rústico? Tá precisando passar um sanguinho pra ir melhor. Deslizar melhor. Aí o Hans, que rústico. 17. Que rústico. 17? Arrebentou. Você tá em cima. Será que vai conseguir? Vamos ver. 8. Yes! Explode, cai, geleca, branco, amarela em todo mundo. E essa cai em todo mundo mesmo. Nossa. E o bicho vai caindo. As partes da centopeia vão caindo assim, umas fica meio assim, poão, poão, fica meio presa no teto e embaixo, assim. E aí você libera as raízes. Pronto, podemos procurar. Agradece as árvores. Faz uma oração para as árvores, para a natureza. Agradece para as árvores, faz assim. Obrigado, árvore. Isso. Né? Obrigado. De nada. Mais uma vez, com a sua ajuda. Aí as raízes respondem. Beleza. Beleza. Então, hora do loot. Hora do loot. Procurando. Abriu lá o dentro do sacola. Os presentes, as coisas que eu quero deixar. Presente. Eba, o que eu ganhei? Bom, eba. Vai ter nada lá, porque já foi tudo coitada, roubado. Tá, né? Tão animada, não dei nada. É. Eba. Não, vocês vão abrir lá? É, sim. Vamos abrir lá. O sacófago. O ok. Sacófago. Dentro do sacófago, vocês veem. Vocês veem um D6. Rola aí. Quem quer rolar um D6? Vamos lá. Rola um D6. Eu vou jogar. Tá. Pronto. 4. 4? Tem 4. 4. É uns frascos assim, com uma parte de metal bem trabalhada, com umas caveiras de cima e embaixo. E dentro do frasco tem um gás esverdeado fosforescente. Isso é pra ela. É. Tem caveira. Pra então mim? São 4, assim. Tem caveira. Eu sei o que, que é. É o que você é. Pode consultar o seu manual do Caçador Feliz. Tá. Caçador de monstros feliz. Eu tô só examinar essas garrafas. Aí você rola inteligência mais o manual. Monstrologia? Eu botei aqui? Não. Aqui, manual dos monstros. Mais 2 testes de exercício, mais monstrologia. Então você rola mais 7. É 2, 4. É, mais 9. Você rola com mais 9. Deu 20. Segundo o manual dos monstros, essa é uma Haunt Siphon. Ou, no português de Portugal, uma granada anti. Uma granada anti-fantasmas. Então, esse é um Haunt Siphon. Granada de fantasma. Ele captura assombrações. Uau. Tipo uma armadilha. Para capturar. Mas isso só serve para haunts. Tá? Haunts. Assombração. Assombração é diferente de fantasma. Você pergunta pra Val que ela explica. Hein? É. Matou essa aula. Qual que é a diferença? Esqueci. Assombração. Do inferno. Na assombração são aparições, coisas que aparecem, tipo poltergeist, ou uma imagem, uma mulher que anda. E o fantasma? Fantasma é algo mais individualizado, ele tem consciência própria. Na aparição, não. Fantasma é um monstro. É tipo, a aparição é um monstro desnorteado que às vezes fica repetindo a mesma coisa. Monstro aleatório. É um tipo de fantasma. É o tipo espírito do bicho. Quais são os Posso comprar pó? Granada assombração. Sim. Ah, é. Pra você julgar é. Destreza mais armas. Mestre, assim, campeão. Então é assim. Quando você atacar, você tem que somar isso aqui mais isso, tá? Peguei no Palmeiras? Eu não tô no Palmeiras e você acabou de matar. É difícil esses negócios? Não, porque é o seguinte: é sempre somar aqui com aqui. Então deixa eu botar o terminar de cravar o prego no Palmeiras, então é isso. Destreza? Não, 6 mais força pra lutar é 10 aqui. Nossa, porco imundo. 6 mais destreza pra tirar a distância é 9. Tá? Segunda vez, né, time? Você vê que... E o granada? 9. Pra capturar energias de uma assombração com Hound Siphon, você precisa apenas torcer o invólucro de metal. Então dá dano não, só prende a assombração. Para abrir a coisa, no mesmo lugar onde a assombração se manifesta. Isso pode ser feito antes ou depois que a assombração tiver agido. Você precisa estar dentro da área de influência da assombração para usar o Hound Siphon. Quando você ativa o Hound Siphon, ele dá 3d6 de dano de energia positiva em uma assombração. Se ele matar a assombração, ele suga a assombração e prende lá dentro. Ele prende ela lá dentro. Depois que ela está presa lá dentro, aí o Hound Siphon não funciona mais, mas ele funciona como uma granada de energia negativa. E aí ele dá 3d6 de energia negativa. Nossa. Complexo, hein? Complexo. Uhum. Nossa senhora. É caça fantasma, você abre. Ele dá 3d6. Ele tem energia positiva lá. Aí você joga e dispara energia positiva e dá dano no bicho. Tá. O bicho morreu, ele prende. Tá. Aí transforma o bicho em energia negativa. Ah, tá, o bicho some. Aí vira uma granada de energia negativa. O bicho é granada e é energia negativa. Aí, mas tem que tomar cuidado. Se você jogar energia negativa num zumbi, morto-vivo, vampiro, eles ficam mais fortes. Eles se alimentam disso. Tá. Tem que jogar numa pessoa normal ou monstro que não seja undead, morto, demônio. Coisa viva. Ou então na parede, você fica na parede e você explode a parede. Na centopeia funcionaria. Na centopeia funcionaria. Tá. Tá? Bom. Além disso, tem uma tábua Ouija. Ó. Ó. Tem uma tábua Ouija para comunicação com os espíritos do mal. Se você quiser usar a máscara da caveira para ver se tem magia, ou se o mago quiser ver se tem magia, tá, vocês podem identificar o que faz. Tá, ao mesmo tempo você põe a caveira, você faz lá, vocês veem que tem, é um objeto mágico, ele tem magia. Como é que dá um identify para saber o que faz? Ah, aí a Val explica para vocês que é só segurar e comunicar com os espíritos. É porque a maioria que vende nas lojas é falso. Esse não, esse é verdadeiro. É true. Você com a máscara da caveira, você vê que existem energias astrais. A tábua, na verdade, ela está entre dois mundos. Já aparece a explicação que tem com a máscara. Mas você sabe que quando comunica, existe sempre um risco de quem está comunicando ser possuído pelo espírito que está vindo. Esse pequeno detalhe. Dá para falar com o professor? É. Mas vocês podem tentar falar com o professor. Você quer tentar agora? Não agora. Quero, porque falta o outro. Mas quando você fala isso, vocês veem que a cara da Confessa ficou meio brava, assim. Porque falar com os mortos é necromancia. E é contra a religião então, do Thor. Fica ali, Confessa. Vai de um cantinho, por enquanto. E o terceiro item é... Tem quatro. Deixa eu ver o que mais quatro tem. Quatro itens. Ela tem umas potions lá. Potion. Potion é bom, tá desabastecido de potion. Então é o seguinte, tem quatro bastões solares, aqueles bastões que você quebra assim, ilumina. Tem quatro bastões solares. Vão anotando aí quem vai catar as coisas. Bastão solar. Quatro bastões solares. Tem seis frascos de água benta. Opa! Aí a nó do lado da água benta, 1d6. Tem cinco dardos, dardos de antifantasma. Ele faz o quê? Cinco dados dando fantasma. Ele dá dano em fantasma. Fantasma. Ah, tá. Eles são mais um. Eles dão dano em fantasma. Eles são de prata. Ok. Essas eram as armas especiais pra gente matar os monstros. Isso. E tem. Exposta. E tem. Rola um D6. Vê quantas poções de cura tem lá. Já Paulo rola. Vocês lá, né? Agora vai dar o contrário, sabe? Ó, oh, tá, oh. Ficou. Quanto você faz? 6 meses. Quanto foi? 4. 4? É. Então tem 4 poções de cura. Vou distribuir já quem tá com, tá? Com qual. Anota aí, a poção de cura é 3d6. 3d6. Ah, não. Quem vai ficar com o quê? 3d6 mais alguma coisa. É, 3d6 mais 3. Quem 4 poções de cura vai, quem vai pra linha de frente. 1, 2, 3, 4. Não, mas eu tenho. Então fica o nosso 4 mesmo assim. Beleza. Então assim que vocês pegaram, não tem mais nada na cripta. Vocês vão. Não tem nem o fundo falso. Passagem secreta. Não, nem fundo falso, nem passagem secreta. Foi atacado pela centopeia, que não achou essas coisas. Uma pista. Vou dar um procurar no geral, assim, só pra ver se eu consigo achar mais alguma pista de quem teve aí, alguma coisa. Alguma inscrição dentro da cripta, assim, que a gente consegue ver, passar os dedos assim pra ver se é um procurar básico ali. Não, vocês dão uma olhada, parece que apenas o professor que esteve aí nos últimos tempos. Ele tem aquele portão aberto, que bosta. É, ele que não, ele que entrou aí. Pode ser. É. Então tá, vamos embora. Agora, agora pra onde? Acho que a gente devia se preparar e ir pra Harrowstone. Se preparar, que eu digo, comprar umas poções de cura. Comprar mais? Ah, o Edward de novo! Eu entendi que ele tá deixando o livro aberto e deve ir. Oh my god. Que snob era esse Wesley. Breaking Dawn. The Twilight Saga. Beleza. Vocês voltaram pra cidade, né? Chegaram lá na praça. O bicho falou que é melhor que Star Wars. Quem falou? Tá, que é melhor que Quem Star Wars. Quem falou? Eu li hoje, crítico. Crítico aí falou. Crítico é blogueiro ou é crítico? Cara. Não, que não, que Star Wars é melhor que Star Wars? É. Crepúsculo é melhor que Star Wars. Yes. Oh, não que o clássico. Não dá nem pra discutir, vamos conversar. Depende pra quê, né? Ali, que mas sentido. Não dá nem pra falar, mano. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Não. Não, pois é, eu queria ter falado crítico. Que é melhor que uma banana, por exemplo. É, dava no mesmo. É. Melhor que um elefante. Isso, mesmo padrão de comparação. Melhor que pudim. Melhor que pudim eu duvido. Eu acho que é melhor que pudim, eu não gosto de pudim. É melhor do que pudim. Pudim é melhor até que Star Wars. Mas economia israelense. Melhor que a guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Melhor que nazismo. É melhor que o nazismo. É melhor que o nazismo. A posição filosófica dos monges tailandeses. É melhor que o nazismo. Então vamos lá. Já o cara escreveu besteira, a gente já sabe. Beleza. Vamos lá. Vai ver que ele quer dizer com a trilogia nova, não é a trilogia clássica. Ele, a gente tá falando dele, não tá? Então ele conseguiu o objetivo dele. É, isso, isso aqui me dá raiva da internet, entendeu? Mas ele não é crítico, não. Deve ser um os caras escrevem qualquer. Assim só pra. Ai, deve eu quero aparecer. O que eu vou escrever? Ah, eu gosto de chupar meleca. Aí põe, escreve. Aí todo mundo. Nossa! nossa, o cara gosta de chupar também. Ah, Nana Gouveia tirou foto? Nana Gouveia em desastre. Nana Gouveia tirou foto no lugar que teve um furacão. E depois ela fez um vídeo desculpando, falando que não é bem assim. Falando inglês muito bonito. E elas entenderam mal, o pessoal entendeu mal. É. Como é que eu não entendi nada? Não sei se você não viu Nana Gouveia. Nana Gouveia. Aí vocês voltaram pra cidade, né? Pro centro da cidade e tal. Estão todos imundos, assim. O pessoal olha pra vocês, faz um. É, não achando super só esquisito. Vocês vão na hospedaria da Soriana ou vocês vão na casa da Kendra? Aqui, a gente vai pra Hailstone depois, vocês têm que tomar um banho imediatamente. Vocês estão imundos com geleca de centro da hospedaria. Hospedaria? Tô pagando essa porra. Beleza. Vocês foram na hospedaria? Soriana? Eu tenho que emendar meu negócio aqui que tá tudo furado de graça. Tomassa. Então depois vocês tomam banho, dá um jeito lá, a Soriana traz lá pra vocês águas quentes e tudo. E vocês trocam as vestes. Você vai remendar as suas ou comprar um manto novo? Comprar você pode um sair em roupas civis. Comprar um manto novo. Ah, então tá. Você vai comprar o um manto novo não, na remendar. Loja. Olha lá, vai Miguelito. Não, não quer remendar. Yes. Quer remendar? Vou remendar o meu. Vou remendar seu porco, esse manto. A cidade tem tudo, ué. Tem vários Miguelitos na cidade. Vai lá na loja, lá, ué. Na loja. Qual loja que é? Não, eu tô indo pra dungeon de novo. Vou só remendar. Olá, a gente tem que caçar a tal das poções, é no mesmo lugar que vai remendar? Bola de destreza aí. Você sabe costurar? Sei, sei remendar. Você tem a perícia costura? Ah, sei remendar. Você falei, era pra ter pegado a perícia costura. Não tô fazendo um manto do zero, vou só remendar. Imagina o jogador pega a perícia costura, todo lugar que ele vai costurando, vai vendendo as coisas. Pega especialização. Então, rolou. 9, né? Ficou bem mais ou menos. Assim. Tá ótimo, é pra ir na dungeon mesmo. Mas aí, nossa, Dora, você viu ele remendado? É só pra não bater o vento frio, assim. A Dora tem as mães, a Dora é toda riponga, cara. Tipo assim, tá lá se no próprio que nem tirou do corpo, tá lá assim. A Dora é toda riponga, assim, e tal, fazer. Lá, do braço. Ah, você sabe isso, hein? Ah, obrigado, ela é cheia das tirinhas, assim, né? Também de... A gente vai ter que tirar pela verdade. É cheia de patchouli, assim, sabe? É, daqui que eu vou arrumo e te devolvo depois. Com licença, já te devolvo. Tá. Aí, entra, tiro, e põe roupa civis. Fica de cirola, assim, né? Cirola, emagrela. O cirola é cheio de estrela, todo mago tem uma cirola de estrela. Ele pegou a concha da cama lá e fez um outro. Mas agora vai colocar fitinhas verdes. Fitinhas verdes, assim, decorar. É, porque tava muito sem graça. Tava muito escuro, muito né? Muito preto. Ela vai remendar, tipo, não remendar, vai colocar uma fitinha assim, com a quem ela vai colocar. Achei que você ia bordar alguma borda, coisa. Assim, entendeu? Não pula. Bota uma folhinha. Baixo. Sei. Vai ficar tipo um manto cheio de fitinhas verdes pra todos os lados, assim, tipo dourados. É, talvez algumas com um formato de folha. Assim. É, acho que você devia bordar folhinhas caindo, encher uns buracos assim, as folhinhas descendo. Beleza, aí você faz essa decoração nova, rola com mais 4 de bônus porque o mestre gostou da ideia. Rola na destreza. E deu 13 com mais 4. Nossa! Gostou demais! Dá até pra escrever, se você quer escrever alguma coisa assim. Não, você pode bordar, por exemplo, um coelhinho atrás. Nossa, ela vai escrever. Escreveu o quê? Ela vai escrever em elfo. O Hans vai entender tudo. Que nem começo de Os Anéis. Eu faço a tu, e eu vou na padaria. No YouTube tem um negócio assim, mano. Mas aí? Aí você botou? Vai escrever em tudo em élfico. Uai, na hora que você estiver frente a elfos assassinos, vai te ajudar. Fala, sou amigo dos elfos. Olha esse bordado élfico. Não, vai escrever uma antiga canção que ela tinha. Que bonito. Vai escrever aquela canção. Nossa, demorou umas 4 horas esse negócio. Uma canção élfica que falava do crescimento da natureza junto com o crescimento do ser humano. Das pessoas assim, e da harmonia do universo ocidental. Que lindo! Isso. Que lindo. Poético. Beleza. Eu tô lá sentado na taverna, porque eu não tomei banho, tô comendo, bebendo. Não tomou banho. Ele continua sujo, continua com sangue escorrido. Secou. Aí você tá tirado bem. A vaquinha tá tranquila, cadê o sangue? Aquela casquinha. Você tá bem bebendo, você escuta uma música vindo lá da praça. Tem músicos chegaram na praça e estão começando a tocar. Vamos lá, você escuta músicas. É um grupo de 4 flautistas tocando lá na praça. Aí você vai lá? Vou com a minha caneca. Beleza. Minha coxa de frango. Você vê os flautistas estão. Aquelas flautas do Peru, assim, sacou? Assim, tem um combate do Peru. Eu volto pra porta da taverna e grito assim: ô, Hans! Você vai gostar disso aqui, ó. Aí o Hans aparece na janela assim, de uma touca dele, a touca élfica dele de tomar banho, assim, todo cheio de saboado, assim. Aí ele olha assim: ainda estou no banho! Oh, que bonito, já estou indo! Me espere mais 2 horas que eu estou descendo. Aí ele volta pro banho. Ele tem um patinho feito assim de palha em cima, assim, entendeu? Lá. E ele fica lá cantando as músicas dos elfos, né? Oloroin, oloroin, oloroin, oloroin. Então lá, ele tá lá tomando banho. Mas não quis ir, não. Você vai dar uma olhada lá? Vou lá dar uma olhada. Tá bem cheio, assim, o pessoal tá em torno. Beleza. É, enquanto isso, as duas estão lá se arrumando. Você tá polindo as caveiras da roupa toda. Yes. Que são 38 caveiras. Então, eu tô de uma em uma lá. 38. Brilhar se girar diariamente. É de brilhar rápido pra ir pra pois é, pra acho que você tá esperando os outros. Eu tô esperando todo mundo. Você tá costurando um bordado élfico. Quanto tempo você acha que leva a costurar? A Pitinha, ela é skilled no negócio. Mesmo skill demorando. É, ué. Beleza. Aí, enquanto isso. Essa expulsão, né? Então, quando vocês estão próximos de terminar essas coisas todas que vocês estão fazendo, o Ortober sai atraído. Você sabe que aquelas feras brutas são atraídas pelas músicas bonitas, né? Então, o Ortober sai lá com uma coxa de frango na boca e vê, tá lá no meio da praça os cantores lá tocando. Estão lá, tocando lá. Músicas natalinas. Eu estou lá tocando, né, e tal. Quando você... Olha, está aqui direitinho. Isso. Tem essa musiquinha da flautinha. Beleza. Você tá lá assistindo. De repente você escuta um barulho vindo. Tem várias pessoas, tem todas umas 20 pessoas na praça assistindo. Você vê que o prefeito Hartmouth tá lá, né? Muito feliz assim e tal. E lá batendo palma e ele olhando para todo mundo assim, e parece que você tem a sensação de que o prefeito contratou esses músicos para poder levantar a moral da população. Uhum. Você vê que toda hora um dos músicos vai lá, cochicha pro prefeito, o prefeito passa uma moeda para ele e eles continuam, tocam várias músicas, né? Aquele monte de música. Você fica assim observando, de repente atrás de você, em cima da ferraria da Jorfa, você escuta um barulho estranho, né? Os seus apurados sentidos de guerreiro das profundezas, você escuta um barulho estranho vindo de trás. Enrola aí a sua sabedoria para ver se é o suficiente. Deixa eu dar 10. Não? 8. É, você olha assim, você vê um barulho estranho. O barulho era uma coisa que parecia assim. Um negócio assim. Aí você olha pra trás, você acha estranho, você distrai de novo com a música, né? De repente, você escuta um grito do seu lado. Quando você olha, você vê que tem um homem caído no chão, assim, e você vê que nas costas dele tem um corte na diagonal enorme, e ele cai no chão sangrando, adoidado. E o vento passou assim do seu lado. Quando você olha para cima, você vê que em cima dos músicos tá voando um Estige. O Estige é essa criatura aqui assim, ó. As irmãs de Estige. Tá na música. É uma criatura que parece um pernilongo gigante, com olhos enormes, uma barriga grande, assim, e que voa numa velocidade muito grande. Então ele tá assim parado em cima dos músicos, né? E a população viu aquele Estige, o pessoal ficou desesperado, começou a sair. A sair correndo, né? O prefeito da cidade também tá muito desesperado, mas parece que ele tá petrificado de medo. E o Estige tá se aproximando cada vez mais dele. Né? Larguei tudo no chão, tô puxando os machados. Tô entrando em fúria. Beleza. Não mente, isso não. Aí vocês que estão lá na casa, vocês escutam o berro das pessoas da rua, né? Quando vocês chegam lá na janela. Chega o Hans na janela, todo ensaboado assim, fica olhando lá embaixo, e vocês veem a população crescendo. O October tirando e indo em direção a um pernilongo gigante, quase do tamanho de uma pessoa. Tá? Só que ele não percebeu que atrás dele vem vindo mais dois desses pernilongos gigantes. Nossa. Pronto pra. Eles estão parados no ar, assim, ó. Prontos pra poder atacar o October. Ok? Alguém aí da janela pode sair correndo e tentar. Eu consigo já soltar magia ali. Isso. Ok? Então vamos rolar a iniciativa pra todo mundo. O Hans vai rolar também, mas ele tá pelado, né? Então vamos ver o que vai acontecer. 16. Vou jogar um sabão nos 16. Então deixa eu ver aqui, ó. Val Helsing foi 16. Me fala. Tulissa. Destreza mesmo? Mais briga. Destreza mais briga. Nossa. Ah, o que você vai usar? Perícia da arma. 17. 17? Como é que vocês tiram esse negócio tão alto assim? Eu não consigo. Soma a iniciativa mais. É que você não tem, pelo menos. Então, é que a gente abriu o porque você é mago. Você sempre demora. Entendeu? Esse que é o problema do mago. Porque o mago teria que ter até penalidade, porque você vai ter que. Entendeu? E você tá pelado. Então. O manto não tem nem redução de dano. Você pode pegar. É só sem mostrar. Mas você pode pegar o poder, tipo velocidade. Você usa o poder como bônus. Vou dar uma magia de velocidade, né? Vamos lá. Dora, 14. Tulissa, 17. Van Helsing, 16. Hans, rola um Hans aí. 7, 10, 15. 15? Tá. Dora, 14. Inimigos, os Steers. 7. Mais 6, mais 8. 15. Inimigos 15. Vai depois do Hans. Taeron? 11. 11. Mas se você tirar crítico, você vai primeiro. Quem tirar crítico vai primeiro, não importa os resultados. October? 16. Tá tudo empatado agora. Dramático. Vai lá, October. Todos os jogos. Eu? Então, já tô em fúria. Eu já vou correndo. Eu vou correr pra ganhar distância e pular em cima do Steve. Tem uma fonte no meio da praça e eles estão do lado esquerdo da fonte. Você pode sair correndo, pular na fonte pra usar de apoio e pular em cima deles. Tá, eu já vou cair. Se você flambar, com o machado rodando pra tentar cortar as asas do Steve. Agora falou, bárbaro. Se você causar mais de 15 de dano, você corta as duas asas, tá? Esse é um dano massivo. Massivo. 17. 17? Tá. O Stige, ele voa tipo beija-flor, então ele tem uma esquiva razoável. Tá? Uhum. Então vou rolar a esquiva dele aqui. Eu tô atacando com os dois machados que eu ganhei um ataque extra. Tá. O outro foi 20. Ah, os dois machados. Os dois machados, um em cada mão. Tem ambidestria? Não, não tem, mas eu ganhei um ataque extra por ser. Pela fúria. Entendeu? É, cê, então praticamente você deu uma cambalhota no ar. Você atacou o primeiro na primeira cambalhota e o outro na segunda. E aí o do primeiro é mais 8. Deu 5 mais 8. 5 mais 8. 13. 13, é abaixo, né? É. Foi 17, você acertou o primeiro. O segundo já tem menos 2. Que foi 6 mais 8. 14. Menos 2, 12. Acertou os dois. Vamos lá. Dando 15 de dano, você cortou a asa, as duas asas do Sting. Aí ele cai no chão, aí acabou o monstro. Mas não tem mais 2, né? Esse monstro faz um monte de coisa, cara. É, voar é só uma delas. Não. Voar é voar. Ele vai matar no chão. Derrubou meu monstrinho. Vai tentar picar. Já se acha uma asa, 18 na outra. No. Nossa senhora. Derrubou o Stinge. Ah, Stinge caiu no chão assim. E fica, tá arrastando lá no chão. Ele não tem pata, não? Ele não anda, não? Ele tem quatro patas, assim, mas ele anda. Aliás, eu usei o ataque de desmembramento. Peraí, que eu gastei o outro ponto de energia. Eu ganhei mais um D6. Finalizou o bicho. Mais 4, mais 3, mais 7. Mais 7? Dá o total logo bonito. É porque eu não sei se tem redução de dano, entendeu? Porque aí são dois ataques. É, não, a redução de dano deles é zero. Então, eles têm 60 de cada. Quanto que é? 35, 42. Nossa senhora. Mas eu gastei tudo, velho. Eu tô em fúria e gastei o ataque especial. Matou, é mais o. Eu já perdi 5 pontos de energia aqui. Menos 42. Beleza. Ah, bárbaro serve pra isso, né? É isso mesmo, tá certo. Porque mais 2 rodadas eu caio. Então. Mais 2 rodadas e desmaia, é isso aí. Olha lá, Tulissa. Dá pra ver os outros bichos? Os outros bichos estão vindo. Ele que não tá vendo, né? É. Eu tô lá gritando. Agora eles vão bem rápido. Pra acertar eles com alguma coisa, tem uma dificuldade, tá? Menos 4 pra acertar. Eles vão bem rápido, é tipo assim, oh meu Deus, oh my God. Mas o meu ataque, e se eu der o ataque, que é tipo de área? Mas não tem jeito, né? Eu tô dentro do negócio, vocês estão voando. Tá, vocês estão a 20 metros de onde eles estão. 20 metros? É. Tem que ver se pega. Não consigo pegar, né? Não. Agora você pode gastar essa rodada inteira pra sair correndo pela hospedaria e descer e chegar até a praça. Não posso pular da janela? Pular da janela. É uns 5 metros do chão. É uma queda considerável. Tem uma carroça cheia de tomates embaixo da hospedaria. Você pode pular e cair em cima dos tomates. A carroça tem uma lona por cima e os tomates embaixo. Se você quiser. Não, vou ter que sair então. É bem herói assim. Não, mas não adianta não. Vou pular e não vou poder acertar o bicho de todo jeito. Mas se na próxima rodada você acerta. Mas se eu for andando também. Hã? Se eu for andando também. Não, se você correr, pular e cair ali. Aí a gente vê se você toma dano ou não. Aí eu deixo você levantar assim. Oh! Alguma coisa. Que é bem heróico. Então tá. Vai pular? Vou. Yes! Rola 2d6 mais destreza. Tem que tirar 10. Atletismo. Mas destreza não é atletismo. Tem que tirar 12. Pra cair numa boa, beleza pura. 8 metros. Oh, yes. 10 dados, mas 16, 18. 18? É. Beleza. Tem menos tomates. Fala assim, 18. Mais pigou tomate. Pãe! Ah, acabou de tomar banho, aquela tomatada subiu toda assim. Mas você tá pronta. E a véia acabou de colher os tomates. Tá tudo madurinho. Não, e a véia fala assim: a véia. A véia já saiu correndo porque ela viu o bicho. Ela foi embora e largou o negócio lá. O nome dela é Dona Véia. Dona Véia fala assim: Deus, tomate! Dona Véia saiu correndo porque ela viu um pulilão gigante. Ela ia sair correndo, depois ela viu uma bela princesa na janela, depois ela viu os tomates. Ela tá atônita, tem vários sentimentos passando na cabeça dela, entendeu? Então essa ela, o nome dela é Véia. My name is Véia, Dona Véia. O nome dela é Dona Véia, tudo junto. Dona Aí Véia. A Dona Véia, não, meus tomates! É, tá. E aí você perdeu sua ação interagindo com a dona Ruth. No desenho animado do Avatar, tem sempre uma piada com repolho, que é um vendedor de repolho, toda hora os caras quebram o trem dele. Aí, my cabbages! Então, a no nossa aventura vai ter a dona véia dos meus tomates. Ai, meus bem. Tomates! Não! E aí, dá a explosão de luz lá nos dois? Vou dar explosão de luz nos dois, pronto. Você vai dar a explosão de luz nos dois? Manda brasa. Os tomates, pode fazer a mesma coisa, pular em cima dos tomates, agora você pula em cima da Confessor. Eu também vou pular nos tomates. Quase que pular, eu morro, só isso. Eu tenho 20 HP, bicho. Se eu der errado, eu morro. É isso. Sai correndo, gastando. A Val pode carregar no colo e pular. A Val tem atletismo, é cheio do esquema. Ela é fortona? Ela é forte, tem força 4. Então. Ela é força olímpica. O Thayer se sentiu inspirado pelo ato de heroísmo. Assim, ele correu pra janela, chegou, olhou e falou: não. 17. 17? É. Beleza. 17? Explosão. Tem que acertar, não é? Tem que acertar. É. Então, acertou. 17 menos 4 dá 13. A dificuldade mínima é 12, acertou. Mesmo com eles viajando bem rápido, você... Pau! Aí uma bola de energia explodiu, assim, envolveu os dois. Tá? Ok. De luz mesmo. E aí? Aí que a população tá mais desesperada ainda. População retrógrada, supersticiosa. Isso aí. Aí tá todo mundo gritando: fim do mundo, tá acabando! Ah, fim do mundo! O quê? O dano é 2d6 mais 6, hein? Isso, dá o dano. Lembra que você gasta por ponto de energia. Isso. Manda brasa. Lixo. Deu quantos? 9. 9 de dano? Não, 9 é muito. 60 menos 9. Nossa! Em cada um! 51. Mãe. 51 em um. Né? Isso. 51 em outro. Vamos lá, Val Helsing. Depois desse ato heróico todo, eu tava em cima. Não tem jeito de falar da janela pra cima do bicho, não. Tem jeito? Não, porque os bichos estão voando muito rápido. Tá. Você, então, vai ser muito difícil acertar. Você pode pular, pular na carroça de tomate do lado da. É. Com a besta vai ser difícil, mas você é meio ninja com a besta, às vezes você acerta. Então, pode pular tirando com a besta e você cai nos negócios de tomate. Nó. Pode? Nó. Pode, você sai pulando assim. Tosca assim. Então vou tentar. E aí você vê a dona véia. Não! Porque é o seguinte, ela caiu num lado da carroça e pum, amassou os tomates vermelhos. Do outro lado tem uns tomates assim, mais verde, assim. Aí você vai cair neles. Você vai cair neles. Tá. Então vamos lá, então rola primeiro destreza. Destreza mais briga. Tá. Pra saltar. Vai lá. Oi. Deu quanto? 7 mais 11, 18. Beleza, tranquilo. E aí agora você dá o tiro a menos 4 em cima dos bichos. Tiro é o dado mais 9, né? Isso. Você vai acertar um? Deu quanto? Não, igual eu. Igualzinho. Deu 13. 13 dele, pega. Tá? Não. E com 3. A penalidade? Acho que não, né? Porque pra... Seu 13 somando tudo? Somando tudo. Ah, então, foi pra acertar. Pulou então, direitinho, mas errou o tiro. Tchuf, tchuf. Pulou assim, vai dar bonito. E tomate? Outros tomates. Muito bem. Aí a dona velha, meu Deus do céu! Meus tomates! Os únicos tomates que eu consegui salvar da peste que está assolando o lugar. Oh, é uma pena. Nós vamos resolver o problema da peste, não se preocupe. Ah, teve ver. Alguns dias atrás veio um velho druida aqui. Ele disse que era do norte. Ele foi lá na minha fazenda pra tentar salvar os meus tomates. Sério, vocês estão conversando? É tempo narrativo. Mas ele disse que ia investigar a prisão de Harrowstone e nunca mais voltou. Nós vamos voltar. O nome dele é Awai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mestre Awai. Awai. Awai. Ah, oh, meus tomates! Nossa! Gol do Fluminense, desculpa. Gol do Fluminense? Gol do Fluminense, o Fluminense é campeão. Aí. Pronto. Que bom, não precisamos nos preocupar mais com o futebol. Palmeiras. É. Não. Acabou o campeonato, precisamos mais preocupar com o futebol. Let's go. Yes. Bom demais. Pronto. Então vamos lá. Alívio. Hans! O Hans! Oh, ele de touca e toalha, né? A toalha enrolada na cintura. Uma toalha com uma folha de elfo assim, grandona, pintada, Não, mas toalha pintada na Idade Média não existia, né? É bordada mesmo. A toalha verde. Aí ele desce com a toalha verde, desce pelado, pega o florete dele e sai no meio da rua. Ai. Oh! Ele que sai olhando pra vocês, assim, pros tomates. Vamos! O que vocês estão fazendo aí nos tomates? Vamos! Estou fazendo os tomates. A galera dos tomates. Tipo, peraí, ele tá de touca. Ele tá de touca. Tá todo mundo pulou em cima dos tomates. Ele só desceu a escada e chegou lá. Ele chegou lá. No mesmo tempo? Não. Ele não faz nada. Ele não mas ele não ataca. Ele não ataca. Ele chegou lá e riu da gente. Ele fez alguma coisa. Ele riu da gente. Ele olhou, Falar é livre. Falar é só livre. Não. Só que ele tá andando assim porque tá descalço. Fala e fazer entendeu? Piada. Tá pisando nas pedrinhas da rua. Agora meus Stiges. Ok. O Stige que vem arrastando assim, ele vai tentar. Ele vai tentar picar o Hans. Ele vai tentar te atacar, Hans. Então eu vou fazer o ataque dele a menos 4, porque ele tá se arrastando no chão. 7. Mais 10, 17 menos 4, 13. Eu esquivo com briga? Você esquiva com briga. 9, 13, 15. 15, então você pula pro lado, ele não consegue te acertar. Ele tenta de novo, porque eles são muito rápidos. Eles têm 3 ataques cada. Nossa. O segundo dá 6. Mais. Como esse é o segundo ataque deles. Ele tá menos 2. Tá menos 2. Então menos dá 6, menos 2, 4. Mais 10. Ele tá. 6 mais 4. 6 menos 2, 4. Mais 10, 14. Menos 4, 10. Ele tá se arrastando no chão. E eu rolo menos 2 também, né? Isso. 8, 12. 12? É. Conseguiu escapar de lá, de lado. E aí ele faz o último ataque dele. A menos 4. E não consegue nada. Beleza. Os outros dois que estão voando assim, ó. Eles atacam você, porque é os únicos que eles estão na mira, né? Uhum. Como o brilho dela, o ataque delas deixou eles meio atônitos, eu vou fazer o ataque deles a menos 2, o primeiro ataque, tá? Então eu vou fazer os ataques dos dois ao mesmo tempo, né? Pra acelerar, tá? Vou fazer o ataque dos dois ao mesmo tempo, numa rolagem só. Então, os dois atacando a primeira vez, e eles passam agora rasante. Já rolo a menos 4, né? Hã? Porque eu já tive que esquivar dele. Não, esse já era. Esse já era. Os outros dois mas estão cada alvo novo, eu posso fazer esquiva do zero? Não. Pois você eu tô acumulado. Você vai contando as esquivas. Uh-huh. Você fez duas contra esse. É. Então agora a terceira. É você 4. Tem quanto de destreza? Não. Você não tem mais esquiva. Eu já não tenho, tá. Você não tem mais esquiva, não. Tá? Aí chegou esses dois. Então. Se eu soubesse, tive que deixar o bicho me bicar. Ai, o primeiro deu 4 mais 10, 14, acima de 12 te acertou. Tá? Então vou rolar o dano. 2d6 mais 7. Deu 6 mais 7. 13. 13 de dano. Esse é sua armadura rebelde. Tá. Eu já perdi meus pontos de vida temporário. Aí o 3 de dano num e o outro. Nossa! 11 mais 7, 18. 18 de dano. Eles estão voando e cruzando, e cada vez que eles passam, eles abrem um corte assim. Beleza, ainda não estou nem em metade. Agora eles vão fazer a segunda revoada. Deu. Nossa, vocês estão vendo o amigo de vocês morrendo? O Hans. Não, meu primo, não! Deu 8, deu 18, menos 2, 16. Acima de 12, uhum. Pegou. Rolar o dano. Deu 8 mais 7. 15. E o segundo? 17. 10 mais 7, 17. 15 mais 17 de dano. Aí. 17. 14. Tô com 3 HP. Nossa. Pá! Tá todo. Tô aleijado. Tá todo sujo de sangue assim. E o que tá se arrastando lá agora tá tentando chupar o sangue que do October que caiu no chão. Segurei 4 ataques. Nossa! Vai lá, Dora! Dora! A Dora vai invocar animais. Invocar animais? Então massa. Ela vai invocar vespas. Aquela com. Que bota novo na pedra. Não, é uma névoa de vespas. É uma névoa de vespas? É. Mas tá. Tem que ser daquela que bota ovo na pedra. Lá da janela? Da janela? Tá. Aí ela vai invocar e vai deixar as vespas em cima de um. Você não consegue pegar dois? Quantos? Porque é nível 3 de poder? É tudo as mesmas. Não, é 2. É aqui, ó, 2. Nível 2 é área de 2 por 2 metros. Mas o poder dela pegou. É, tem que fazer uma área, né? Eu tava não, mas aí é um coisa. Não, tá não. Eu limpei. Aqui diz que é 2 por 2. Em teoria, eu acho que nem o seu pegava todo mundo. Vocês é mais. Não, faz de conta, Mário, que as duas estavam juntinhas. Assim, né? Ficou um. Não, mas agora elas estão passando. Você vai pegar uma. Você consegue pegar uma. Porque elas estão voando assim, ó. É muito difícil você pegar as duas no, na área de 2x2. Mas uma você pega. Então, outra coisa a fazer. Vou criar ao redor do October. Ah. Elas vão fazer uma coluna ao redor do October. Meio que proteger o October, assim. É. Não. Atacar, quando você faz essa coluna, você pega uma em cheio. Então dá o dano numa. Sim. E depois que elas tomarem as ferroadas, elas vão se afastar. Então vocês veem milhares de vespas surgindo do mundo astral. Do 5 de dano. É só o 16, né? Por isso, 5 de dano. A gente, esse negócio já descansou da última batalha, né? Os pontos de energia. Já, imagino que passou várias horas, né? É, hoje, a gente foi lá, tomar banho. Já tá meio que acabando o dia, assim. Cinco. Então um deles tá com 46. Tá? 18, 46, 51. Taero, Moonstone. Eu não consigo fazer nada, eu tenho que descer até lá só. Vou só andar. com a manta assim? Vou pôr uma roupa no meio do caminho correndo deles. Os meus poderes não alcançam lá, né? Você descendo, você vê as pegadas cheias de sabão do ramo que deixou no caminho. October, o homem dos 3 pontos de vida. Já? Você vai atacar ou é minha vez? Sua vez. Vai, ah, o Anderson. Ai. É o primeiro que morre na aventura. Tô tentando gritar, se não atacar as espinhas. Ataca só as esponas. Vai nas esponas porque ele sabe que quer matar elas primeiro, mas depois vai nas espinhas, se ele tiver em casa. Tô gritar pra ele. É. Grita pra ele, bebe a poção de cura. Como é que ele tá em fúria, né? Você tá em fúria. Pois né? É só pra saber. Ih. Mantendo o esquema da fúria, eu posso manter aquele esquema do. Que você usou no encontro, que ele ignora. As penalidades de dano e vai até menos 10? Pode. Pé. A desvantagem é que você vai continuar lutando. É, menos negativo. Então tá, tô gastando os 2 da manutenção da fúria e 2 pra dar um ataque especial no outro bicho. Então, menos 4 PE. Nas suas vezes você ordena mentalmente pras vespas não atacar ele, né? Você vai passar pelo murado das vespas. Tem algum bicho que eu consiga acertar? Ele está arrastando no chão, assim. Os outros eu não consigo. Os outros não, estão voando. Tá, então eu vou finalizar. Ele tá com 18. Se eu finalizar, tem que ser um. 17. Uma porrada boa. 17 para acertar um. Acertou. E crítico no outro. Matou. Acertou. Matou. Matou mais de 18? Dá mais de 18? Dá, com certeza. Então massa. Mato! Saiu tudo. E na hora que você mata ele, porque esse bicho puxa sangue, aí explode um monte de sangue em cima de você e a sua fúria aumenta mais ainda. Você vê, você olha assim. Você nem percebe, mas a Jofa tá observando você lá da. Achando super sexy. Não, a mulher já enlouqueceu a cabeça lá. Agora ela já enlouqueceu. Beleza. Na hora que ele detonou o negócio, explodiu sangue nela. Tulissa! Deu! Vai doar o quê? Bichos voadores. Ataque nos bichos voadores. Beleza. Você tá concentrando assim, Tulissa. E aí uma visão perturbadora começa a atrapalhar a sua concentração da sua magia. Você começa a perceber que a toalha do Hans tá começando a escorregar. Mas aí, você tira aquilo. Se ataca o monstro, se segura a toalha dele. Mas aquilo começa a te perturbar, mas você fala, não, primeiro tenho que salvar meu amigo. Mas você começa a notar que tá começando a escorregar. Assim. Mas eu posso falar com ele, não é? Vai ser a visão das trevas. Não, você não pode... é ação livre? Tá correndo risco de ficar tamassado. Você pode falar. Mas vai salvar seu amigo. Você pode gritar, ação livre, pode gritar. Hans, levanta essa toalha! Oh! Ó, crítico! Oh! Oh. Crítico? Yes! Então rola o dano, double damage. Em double damage eu rolo duas, dois ou... Você rola e multiplica. É, mas foi num só. Agora eles estão voando muito assim. Eles não tá. Lá. Deu 9 mais... Mais 6, 15, vezes 2, 30. 30? É. Nu, eu vou botar no que tava com 46. Droga. Quase matou ele. Tá, 16. Eu acho que eu vou ter que usar um action point, que não era pra ter feito isso, não. É pra ter curado a pessoa morta, viva. Usa um action point. Cuidado, hein, ó. Esse action point é pra aventura inteira. Na hora você risca o quadradinho. Acabou. Já era. Mais 3 e mais um ataque. Mas é um pro combate só, então também vocês têm que. Mais um ataque e morre. Pois é. Action point cura nele. Cura ninguém, ah, no. Morto vivo. Tá. Quanto é isso? 8 mais 6, 7, 14. De nada. Aí, Octavio, você vê suas feridas se fechando e a sua fúria aumentando cada vez mais. Que isso? Eu fui com raiva que eu fui curado? Não, ele vai ficando cada vez com mais raiva. Até o estômago estourar, até o fígado estourar. Qualquer coisa que acontecer, ele vai ficar com raiva. Vai lá, Valré, assim, você chegou lá embaixo, você tá andando assim meio deslizando por causa dos tomates nas botas. Tá. E acabou de tomar banho. Eu vou estrear minhas presas vampíricas. Presas vampíricas? É, pra sugar a energia do inimigo. Yes. Beleza. Então aí. Como faz? Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, sei. É, você chega perto, você aponta as mãos assim pro inimigo assim. E aí você invoca as presas vampíricas, aí uma energia sai das presas, vai na sua mão e transforma o inimigo numa uva passa. Tem que rolar então aqui, 2d6 mais 3, é isso? É, 2d6. É. Você rola. É. Vai ser. Mais 8. Tá? Botei aqui, ó. Rola mais 8. 2d6 mais 8. Isso. 13. Beleza, o mini inimigo vai tentar resistir com constituição. Deu 6 mais 6 mais 5 de constituição, deu 11. Você conseguiu, a magia entrou. Você concentrou num dos estirges. Aí uma energia preta envolve a Val assim completamente. E aí sai como se fosse uma boca negra assim de vampiro assim, ó. Vai lá e morde o bicho. Morde o bicho assim, depois vai sugando a energia do bicho e aí ela desaparece no ar. E aí rola o dano. Pois é, o dano é o quê? Ah, não tem aqui não? Não tem nada, a gente inventou isso. 2d6. 2d6 mais 3. Tá aqui, ó. Vantagem nível 2. 2d6 mais 3. Deu quanto? Peraí. 7 mais 3? 10. 10 de dano. tirar do que tá agonizante. Uhum. Aí ele já começa a voar mais devagar, tá com 6 PVs, tá voando mais devagar. Val Helsing. Hans Caneca de Pedra. Aí o Hans chega lá. Oh! Não! Meu primo está morto! Ah! Não está mais morto! Porque você viu ele caindo, meio caindo assim, depois levantando assim. Oh! Ah! Morra, maldito! Aí ele vai sair correndo. Vai dar investida poderosa? Não, ele vai pular em cima de você e pular em direção a um deles com o florete e atacar pelo ar. Dando. Ele vira pra você e fala assim: tá pezinho. Agache-se! É, você não tá agachando. Aí ele pensa novamente. Isso é questão de segundos na cabeça do Hans. Ele pensa novamente, ele vai pular na fonte de pedra, pular na cabeça, na sua cabeça, pular em direção ao Stige e aconteça o que acontecer com a toalha, ele não tá nem aí. É, acho que eu vou pegar a toalha, vai fazer pelado? Não, vamos ver, né? Aí, vamos lá. Aí lá vai ele, pode rolar aí. Quer rolar? Não, você que rola. Vou rolar com os dados do mestre, né, pra ver se... Eu acho que se a toalha cair, a outra mulher do Blacksmith vai apaixonar por ele. Primeiro vai rolar o atletismo pra... Ou não, eu vou rolar o dado pra ver se ele tem muito charme ou não. Vai rolar o atletismo pra ele fazer essa movimentação toda? Chega no estígio? É, rola atletismo. Rola primeiro atletismo, dificuldade é 14. Pra ele fazer isso tudo e chegar no estígio. 14 na pinta. Oh, yes! Ha ha ha! Here I am to save the day! La la la la la la la la la la la! E agora faz o ataque. Tá, faz um ataque normal? É da investida poderosa que. Então tá, vai tirando os PE. Ele tem que correr e fazer isso tudo, então. Então tá. Ele já vai, vai tirando os PE. Então rola o dano. Vamos aqui. Isso. Agora faz o ataque que o Stige vai tentar desviar, né? O Stige vai tentar desviar. 17. 17? Ah! Oh! Oh my god! Ele foi girando assim. Hoje em dia, cara. Hoje em dia, tá vai lá. Rola o dano. Não, o Stige, ele voou na direção do Hans e vai dar mais um D6 de dano extra pro Hans. Ele voou na direção do Hans. O Hans voou em direção dele. O Stige ficou pangueba da cabeça por causa da luz que a tá, o verde polícia é o dano que o tá dando. Tá isso, recebendo. Beleza. Isso. Nossa. Isso é de 51 pro dano. 9. Nossa, que bosta. 14. Deu 14? No! Tipo, 3. 1. Nossa. Nossa. 3-1. Vai. Caneca de pedra, né, velho? Deu 37. Aí, acertou. Mas foi super plástico o ele ataque. Voou, velho. Foi. Ele voou, deu 3 cambalhotes na área e aterrissou. Vamos ver o que aconteceu com a toalha. Rola pra mim. Par, a toalha voou. Pra longe. Nossa. Ímpar, a toalha ficou. Só fez assim, né? Flof. Aí quem viu que não deu viu, aquele flash, isso. Né? Deu flash. Aí todo mundo vai rolar um percepto. Milagrosamente essa toalha ficou. Não, para ela voa. Para ela voa. Para ela voa. Ele ia para fica. Não, gente, para ela ficou. Não fica ainda. Aí, você entendeu isso, amor. Aí é o seguinte: o primo não. Então agora tem que rolar. Quem tiver lá na praça tem que rolar percepto. Eu tava no caminho de descer e ainda não vi nada. As duas estavam na carroça. A Val e a Tulissa. A Tulissa rola sabedoria. Tem que dar 14. 2d6 pra sabedoria. Reclamei demais. Tava olhando pro chão na hora. É, flambou, tava olhando pro chão. E aí, a Tulissa? 9. Também não viu nada. Não vi nada pra você. Só a população da cidade, então. Você tem que ver. Inclusive, tava correndo. Ah, é, Jô. Vamos ver o tamanho do charme. Eu só lembro que eu... Quanto maior o número, maior o tamanho do charme. 4. Uai, meu escala até 6. Vamos ver se é 6. Que isso? Meu escala até 6. Tá acima da média. 4 é 4, é grande pra caramba, né? É acima da média. Se fosse 4 em 10. Pois é. Você vê que a Jofa tá lá paralisada. Olhando assim. Aí ela começou a ficar em dúvida. Ela tá em dúvida. Cara, depois ela vê o bicho pular em cima do inseto gigante, arrancar as asas. Sangue. Aguentar a porrada de mais dois. É. Ela ainda fica em dúvida, né? É. Mas é 4, né, cara? É 4 e 6, né? Mas o outro saiu pulando, também deu um, né? Ele saiu pulando. Pulou, tal, rodou, deu umas cambalhotas. Foi só. E além de tudo, mostrou. E ainda mostrou. Tá pau a pau, tá assim, 50-50. Tá pau a pau. Tá pau a pau. A Jovem achava que o Hans era assim, era uma coisa bizarra demais. Agora ele não tá sem armadura. Bate pra caramba. Agora ele tá pau a pau. Gente, né? Beleza, vamos lá. Agora os Stiges. Quando o Stige que o Hans atacou, ele vai e vai atacar. Um, dois, a Tulissa. Ele vira assim, ele tá meio tonto da cabeça e voa em direção da Confessor. O ataque dele é 17. Nossa senhora. Você pode tentar esquivar. Rolar pro lado, assim. Como que é? Destreza mais a briga. Destreza mais briga? É. Sete, quanto é que ele briga? Sete. É. Não é isso? Doze? Doze? Não, então entrou. Aí o bicho passa... e faz um corte na parte de perto do pescoço da Tulissa e a joga no chão. Deu 8 mais 7, 15. 15 de dano. Não. Isso é armadura. Ele continua voando desesperado e faz o segundo ataque no Hans. O Hans olha pra trás assim. Oh! Luke, o que é isso? Aí o bicho faz o ataque dele. 15. Rola a defesa do Anderson, do Hans. Hans Dessen. 10, 13. 13? Ixi, pegou. Deu 7, 14 de dano, tira do RD e o não resto. Tem RD, ele tá de toalha. Aí tá de toalha, tá pelado. Toalha na TR. 14 de dano. Tinha que ser mais difícil acertar. Ainda tem um. Tem um que tá meio capenga assim e vai em cima do 4. 1, 2, 3, 4. Em cima do Moonstone. Tô chegando, na hora que o Moonstone tá chegando, vem um meio capenga. De novo. Assim. Ele vai voando assim, meio cachumbado. Tá sem asas. Ah, não. Não, esse é um que tá voando. Tá com asa, ele matou ele. É verdade. Deu 15 no ataque dele. Você pode dar o famoso pulinho do mago pro lado. Pegar, eu não consigo, desviar. Tá bom. Pegou? Aí, ó. Você pode. O mago, você pode tomar umas aulas de briga? De briga. Com a galera aí, ó. Pra aprender a dar o pulinho do mago. É, ó. Aprender, faz assim, ó. Faz assim, faz assado. E. 2d6. Deu. Ai. Deu 8 mais 7, 15. Nossa. Ai. Fá! É aquela famosa assim, passa voando assim, aí faz assim, videogame, o povo sempre faz assim. Então vamos lá. É isso aí. Dora! Dora! Dora! É... As suas vespas estão lá. Agora, bom, o October já tá melhor. Tem dois copos. Ela vai usar a mesma vespa agora e vai colocar as vespas em cima de uma delas. Sei, porque vai atacar com as vezes. Mas tipo, deixar a vez pra lá, tipo, atrapalha dele atacar. Pra ficar em cima do bicho. Em cima do bicho, pra ver se o bicho pans para de voar. Tipo, tá. Para de fugir. Tá. Tá se movimentando. Te manda brasa. É. Não, pensando nisso, tipo. Nem atacar, vou deixar só o bicho. Tipo, tem que ficar batendo pra perder a ação dele. Tá. Aí ele fica com grande penalidade por causa disso, por causa das vezes atrapalhando ele. Tanto pra esquivar, quer dizer, eles vão nem esquivar por causa disso, tá? Isso. Aí rola o que só falta dele, né? É, rola só o poder, tem que tirar 12, aí beleza. É, 9, 12, 17. 17? Beleza, tranquilo. As vezes fizeram exatamente isso. Então elas estão em cima. É, elas. É, essas vespas. Quantos metros assim? Acho que é 4, né? Do poder número 2? É 2 por 2. É 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Se você quiser, eu deixo você fazer assim: você divide em duas pequenas bolinhas de vespas, esses 2 por 2 metros, e elas ficam voando então na cabeça delas. Da cabeça dos Stygies. Ah, dos dois, né? É, dos dois, tá. Que você atrapalha os dois. Uhum. Então elas estão fazendo isso. Taero, Moonstone. Vou atacar lá com a lança de fogo. Beleza? É. Pega. Não, vai matar as vespinhas da Dora. Aí você ataca no corpo. Na mesma hora você manda. Ataca no corpo, mas não ataca na cabeça. As bundas dos mariposas, dos Stygies. Deu 16. Tem que tirar mais que 12. 16, é. 16. Beleza? Massa. Tá dando? Você tacou nos dois? Em um só, se consigo dar em um. Se você acertar em um, tá. Sim. Sai aquela coluna de fogo enorme. É, o jato 11, de fogo. Mais 3, 14. 14? 14. Beleza. Da varinha? Você usa varinha? Na mão. Foi no capenga ou no. No capenga. No capenga, aí matou o capenga. Mata o capenga. Ele explode. E. Segundo. Agora, October, caneca de pedra. O que você vai fazer, October? Consigo acertar o outro Stygie? O Outstige consegue, porque ele agora está mais baixo por causa das vespas, estão atrapalhando ele. Correndo, pulando com os dois machados. Assim. Vai na bunda? Na bunda dele? Onde for mais fácil, morrer. Então tá, manda brasa. Se tiver as vespas no meio, eu vou fazendo assim nelas. Faz o seu ataque. Eles vão tentar esquivar, mas eles estão a menos 4 por causa das vespas, tá? Tá, um ataque foi nossa. 19. Nossa, e o outro foi 17. Vai enrolar. Não. Nem. Deu nada. Então. Um deu 16. O outro deu 17. 16 mais 17. 33. 30. Ah, eu tava com 37. Pisa nele. Caiu no chão. Tá com 5 agora. Turissa. Olá, Turissa. Acaba com ele, Turissa. Só tem um lá no chão, assim? Yes. Ele tá voando meio capenga do lado do anão. Do anão cheio de sangue. Ah, então tá. Então manda um negócio nele. Manda um negócio isso mesmo. Meu, o Vans ainda tá de touca, hein? Ai. Isso aqui é herói, hein? Não conseguiu. Eu ri. Errou? Não, flambou não, né? Não, mas deu um explodiu. Então explodiu uma luz do lado, assim, do negócio. Dá um real, sim. Agora eu vou de besta. Tá de besta? Manda brasa. Atira. Criatura não vai esquivar. Você tem que tirar 12 e acertou. Deu 6 mais 9. 15. Acertou. Rola o dano. Tirar 5, matou o bicho. Não, deu 6. 5 mais 4, 10. 10. 9. Plá! 9. A criatura morreu. 5 mais 4, 9. Eu esqueci tudo em inglês. Aí, na hora que o Stygie morre, o céu começa a ficar meio preto assim. Eita porra. Começa mesmo o peito, dá umas tempestades. Tá, tá, tá. Começa a explodir assim. Umas tempestades. E vocês veem uma assombração aparecer. Yes. No meio da praça, né? E uma assombração estranha. Vocês veem apenas uma flauta. Aquelas flautas tipo flauta pan, assim. E a flauta vai surgindo. E em torno da flauta tem uma coisa, uma sombra com umas garras enormes segurando a flauta. Vocês começam a escutar um barulho assim. E o barulho é terrível, vai entrando na cabeça de vocês e tal. Pega a sobração, sou. E... Eu vou jogar o machado, hein? Eu vou jogar o machado. Não, mas antes é porque ele tá fazendo um ataque mental no vocês. É a garrafinha de pegar saci. Pra deixar vocês loucos. E aí vai ser 7 mais 12. What? 19. Rola inteligência mais o maior conhecimento que vocês tenham. Opa. Seja acadêmico. Pega em cima? Assim, seja acadêmico? É. Pega. Por exemplo. Astrologia. O seu lugar é uma astrologia. Pega na janela? Hã? Pega na janela? Pega. Pega na cidade inteira. A cidade inteira 19, tá endoidando. É o que mais? O povo tá babando, caindo no chão. Hã? O que mais conhecimento? Critical! Vale língua? Vale. Inteligência? Inteligência mais maior perícia e conhecimento que você tem. Prima Fúria! Então, meio 20. 20. Mais 2 D6? Quanto você tirou? Mais 2 D6. Não tem jeito, não. D6. Tá aqui no crítico, rapaz. Não, a Val passou. Eu passei. Não. Eu passei crítico. Então, a Tulissa. A Tulissa adora ficar de lelé. Então é o seguinte. Você tá aqui também, isso porque eu tenho 5 e 5, 5 de inteligência e 5 no negócio. Tulissa, vocês dois. Vocês sofreram. Eu não passaria, mas. É. Deu 10. Mais 16 de dano. 16 de dano. Uau! E aí, vocês estão caíram no chão, estão estrebuchando assim. E é como se tivesse um ataque epiléptico, assim. 16 dano e estão caindo no chão. E você vê que a cidade, um monte de gente está caindo no chão e tendo um ataque epiléptico. E a criatura está lá, está começando a solidificar e tocando. Pega a criatura! Tô correndo pra cima do bicho, dá uma chavada. Pode pegar a garrafinha? Pode pegar a garrafinha. Val, você agiu agora, eu vou seguir aqui. O Hans, vê se o Hans escapou aí. Arte. Vai arte. Tem que tirar 16. É muito bom. Tem que tirar crítico também. Tem que tirar crítico. 12, 13. Não, sobrou. Então Hans também perdeu quanto que eu falei pra vocês? 16 de dano. Ai, Hans morreu. Não, tá com 4. Oxi. Oh, nossa senhora. Tadinho do Hans. Eu também tô com 4. Hans. Então vamos lá. Dora tá doidona. Doidona? Dora vai. Não, Dora tá doidona. Não. Agora não age. Não. Rola 2d6. Esse é o teste da insanidade completa. Se tirar 2, 3 ou 4. É Cthulhu, né? Insanidade completa. 2d6. É, 2d6. Então, beleza. Não tem insanidade completa. Toda rodada rodada pra gente ver. Até ver se você consegue doidão, espantar, né? A coisa. Caralho. Entendeu? Até espantar a coisa. Até espantar a coisa. Tá, Aaron. Pode ser um ataque de fogo no bicho. Ataque de fogo. De fogo. Beleza. É... 15 de AC. 15 de AC. Tipo, né? Tipo 15. Isso. Pra acertar. Se tirar 10, 11 ou 12, você sai do breguete. Tá? Quanto que deu? É, 15 de AC. Você saiu? Você saiu? Ah, massa. 15 pra acertar. 15 pra acertar. O que é? Não, 12 não. Acertou. Então tá bom. Rola o dano. É. O que é isso? 11, 12. 15 de dano. 15 de dano? Ó. É. Oh. Você vê que a criatura tá começando a ficar meio translúcida assim. Vai, fica. Queima, filho da mãe. Ai, ai. Dois ataques. Não, Octobre, não precisa nem rolar. Você acerta com o seu machado, acontece nada. Não adianta nada. Então eu quero desmaiar. Você quer desmaiar? Acabou o feio. Tulissa, rola aí, vê se você vai ficar pra sempre doida. Ou, Lelé, ou não. Ou vê se você perdeu o personagem. Não vai perder, mas. Eu acho que eu perdi 4. O personagem. 4. Não, era de uma 3. Não, era 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. É porque não tem como tirar. Não, aí vai ter que ter uma sidequest pra tirar a loucura dela. Você ficou com. Como é que chama? Epilepsia. De vez em quando dá as epilepsias. Nossa. Tá? Não, mas nessa aventura dá pra resolver isso. Tá? Não pra você ficar triste. Não, ficou com o personagem handicapped, assim mesmo. Vamos lá, vai o Helsing. Pegou a granada? Peguei. É isso aí. Girou a granada? Tacou a granada? Ok. Rola 2d6, mais destreza, mais armas. Que seria ataque à distância. Mas esse aqui, né? Não é esse 9 aqui. Não. Isso, 2d6 mais 9, vamos lá. 9 mais o quê? Destreza? Não. 2d6 mais 9, aqui já tá somado. Tudo. Isso. Vamos lá, tem que tirar 12. Yes! Aí, 19? Beleza. Você joga a granada em cima do bicho, assim. A granada cai lá. Cai na frente, dá uma explosão de energia branca. Verde. É verde, meio esverdeado assim, ó. Bem grande. É mesmo, tinha que ser branca, porque a energia é positiva. Dá aquele brilho de energia branca. Aí a criatura, na hora que explode, rola aí 3d6. 3d6. 11. Oh. Oi. Ó. 12. Ela levanta assim, começa a ir desaparecendo, né? De repente ela começa a galhar. Eu voltarei! Aí ela desaparece no ar. E aí você vê que a granada, ela sugou parte da energia dele, mas uma outra parte de energia parece que ela desapareceu no ar, não sugou tudo. Parece que essa Haunter era muito poderosa. Vou jogar umas duas, né? Aí mais parte da energia dele entrou e a granada fica brilhando com brilho preto, assim, brilho de luz negra. E aí eu vou parar a sessão aqui agora. Nossa, the drums. Quem é esse flautista? O flautista. Porque nos versos lá fala de uma flauta. Nos versos fala da flauta. Yes! Então terminamos por hoje, sessão 2 do Reino do Terror. Dez horas de sonho. Então tem que ser com o Ekio, Reino do Terror. Ei!